Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, buraco negro mais embaixo. Aqui é o Átila e buraco negro é unissex. Ai, ai. Aqui é o Caio Gomes e Sacani. Você gostou de ver a foto do buraco negro? E eu sei, acho sacana e adorei, cara. Isso. Buraco negro não se reproduz. Tem gente que prefere o buraco rosa, né? Aqui é o Tucano e eu tenho medo de ser espaguetificado. Você tem medo da sensação ou só do conceito da espaguetificação? Caraca, velho, fiquei a tarde inteira pesquisando isso pra fazer a abertura e tu já me fudeu logo na primeira pergunta. Sei lá, cara, eu tenho medo, pronto. Muito bem, nerds, estamos aqui para discutir o buraco negro dos outros. Vamos falar sobre a divulgação da imagem, da primeira imagem que temos de buraco negro e por que ela é um big deal, por que ela é tão significativa no avanço da ciência, por que ela mais uma vez diz que hashtag Einstein estava certo, cara. Vamos entender como foi feita essa fotografia, se é que a gente pode chamar de fotografia. Pode. O que ela significa e, aliás, o que é o buraco, o que nós sabemos sobre o buraco negro. Nada vai afetar a sua vida. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, JP, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas da Nerdcast. Vamos para mais uma, não, cara. É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui contigo. Olha... Eu já gravo essa porra há quanto tempo? Já tem mais de 10 anos, não tem? Tem mais de 10 anos. Exata, olha só. Tem que inovar, cara. É isso. Agora a gente tá fazendo essa dança das cadeiras e meias aqui. A semana passada foi o Tucano. O Léo e o Mal já estão muito acostumadinhos. É bom eles entenderem o papel dele. Mas agora, olha, vamos falar junto aqui, mesmo porque você participou do último Nerdcast da Era Collor e vamos ler os e-mails que vai ser muito maneiro. Mas, primeiro, eu quero falar uma coisa importante, JP. Diga lá. American Gods, atenção, senhores. O último episódio da segunda temporada vai ao ar na próxima segunda, dia 29 de abril. Beleza. Presta atenção. Óbvio, se você estiver ouvindo esse Nerdcast no fim de semana de publicação, de estreia, você vai ver dia 29 de abril, agora na segunda-feira, o último capítulo. Bora ver, rapaz. Você sabe, American Gods é a produção original que é disponível com exclusividade no Amazon Prime Video, cara. Você assina a plataforma e você tem acesso não só ao último episódio, você tem acesso a toda a série, a primeira e a segunda temporada que já estão disponíveis na plataforma. É hora de maratonar. Maratona esse fim de semana agora, rapaz. Ainda dá tempo de você ir agora assinar a Amazon Prime Video. Dá tempo de você ver toda a primeira temporada, toda a segunda temporada. Acho que dá, não dá? Se focar, né? Se você focar, exatamente. Se você focar, fizer muita pipoca, dá tempo de maratonar, cara. Mas pode dispersar, vendo The Tick, alguma coisa assim, aí as coisas. Exato, não pode dispersar, tem que ficar focado no American Gods. Aliás, se vocês não viram, a gente fez um Nerd Office essa semana agora sobre os melhores deuses de American Gods. E a gente falou sobre os deuses mais maneiros dos antigos deuses, dos novos deuses. A gente falou sobre um pouco da adaptação que a série tá fazendo, principalmente na segunda temporada, mergulhando mais no, na mitologia dos novos deuses, né? Porque o livro é de 2001, né? E de 2001 pra cá, quando a série começou a ser produzida, o universo desses novos deuses mudou muito, né, cara? Né? A mídia, a tecnologia, tudo ficou muito, muito mais complexo, né? É outro mundo, né? É outro mundo, exatamente, né? E o Neil Gaiman ficou mega feliz com as adaptações, com os resultados. Ele tá envolvido ouvido e tá elogiando, cara. Tá uma série incrível. Como eu falei no Nerd Office, cara, o foda de American Gods é que é muito mais do que uma aventura mitológica, hein, né, no mundo dos deuses. É uma discussão sobre o nosso mundo, né? E por isso mesmo que ela tinha que ter sido atualizada do jeito que foi. É uma reflexão fodida, né? Não é? É uma reflexão fodida, exatamente, né? Então, gente, dia 29 de abril de 2019, estreia o último capítulo da segunda temporada de American Gods no Amazon Prime Video. Vai lá, vai maratonar que dá tempo! E também, JP, olha só, temos hoje já publicado na nossa timeline o nosso Nerdcast Empreendedor, rapaz! Toda última sexta-feira do mês a gente fala aqui com o Flávio Augusto nesse programa que é um oferecimento de meusucesso.com, cara, há 4 anos, que esse é o 5º ano, é isso? São muitos anos. Já empreendeu, quebrou, empreendeu de novo, né? Mas o episódio de hoje é muito maneiro porque o Flávio Augusto tá falando de duas paradas. Ele tá falando sobre, primeiro, novidades sobre seus próprios empreendimentos. A gente tá acompanhando todo esse caso de... Quando a gente começou a fazer programas com o Flávio Augusto aqui, ele tinha acabado de comprar o Orlando City, ainda tava construindo o estádio que hoje tá prontíssimo, né, cara? Que tem campeonato, o JP já foi lá, eu já fui lá. A última vez que eu fui foi pra ver o Flamengo. É, o Flamengo jogou lá. Inclusive, ele mandou lá na parada, durante o jogo, que era incrível, né, o time do coração dele tá jogando no estádio que ele construiu. É, exato, que ele é flamenguista, Flávio. Mas olha só, a gente tá acompanhando isso tudo, e aí ele, nesse meio tempo, ele recomprou a WhatsApp, já teve o Carlos Wizard como sócio, e agora tem um novo sócio entrando com ele, e a empresa só cresce. É impressionante, como o cara só faz as paradas que ele toca crescer. Ficou esquisito. Desculpa, Flávio. Sou Flávio. Olha só, mas o fato é o seguinte, é muito maneiro que ele tá contando essas novidades e ele tá traçando um paralelo muito interessante sobre startups nos Estados Unidos e startups no Brasil, que são dois mercados muito diferentes, principalmente porque startups nos Estados Unidos crescem muito dentro do modelo de conseguir usuários como asset, conseguir ser popular para ser vendida, para ganhar rounds de investimento, mas sem necessariamente saber como ganhar dinheiro. O Twitter foi assim durante muitos anos, né? Ninguém sabia como ganhar dinheiro com o Twitter mesmo não sabia como fazer dinheiro, o Facebook no início não sabia como fazer dinheiro até se dobrar a publicidade, etc. Mas no Brasil, pelo menos o Flávio dá a opinião dele de que ele acredita que as startups têm que ter um pouco mais de jogo de cintura, que deveriam apresentar mais resultados, sabe? Peraí, tu vai contar o Nerdcast todo? Não vou, eu só tô dando um gostinho que dele dá lá os 2 centavos de pensamento dele sobre como é diferente, ele que também é um investidor, né? Como é diferente o ecossistema de startups no Brasil e nos Estados Unidos. Então, cara, escuta aí, tá muito maneiro, e não se esqueça de assinar meusucesso.com. Você que nunca assinou, você faz o cadastro lá, você tem 7 dias grátis pra mergulhar na plataforma e ver todo o conteúdo de primeira mão, de qualidade de Hollywood que eles fazem. Conteúdo esse, o que que é? Estudos de casos sobre os maiores empreendedores do Brasil, cara. Sejam eles brasileiros ou sejam eles estrangeiros que vieram empreender no Brasil também. Tem casos, cara. Tem caso de refugiado, cara, do Vietnã, que se tornou um grande empreendedor no Brasil. Chegou aqui sem um tostão no bolso, cara. E depois de estudar tanto, pode até virar coach. Vamos evitar essa seara. Muito bom. Vai lá, escuta lá o Nerdcast Empreendedor, que já está na sua timeline, e vai conhecer o meu sucesso.com. Mas olha só, JP, eu não quero deixar de comentar a parada importante. Diga. Já que você está aqui, pra quem é fã de NFL e acompanha o trabalho do JP, todas as suas análises e tal, já rolou o draft essa semana. E é, né, os times escolhendo, né, as estrelas do futebol americano universitário, né, pra reforçar suas bases e tal. O campeonato começa em setembro. Isso. E aí, como você faz todo ano, você prepara o Tour de Jardas pra galera viajar do Brasil pros Estados Unidos, assistir alguns jogos da NFL ao vivo contigo, faz um grupo, né? Isso. E também fazem compras, passeiam, etc. E aí você já tá preparando o pacote pra esse ano, né? Tá no forno pra ser tirado aqui qualquer... Eu tô queimando os dedos aqui pra tirar ele do forno, na verdade. A chance até de quando esse programa for pro ar já ter anunciado lá no 10jardas.com as condições, o roteiro e tudo mais do pacote desse ano. Eu sempre faço da mesma forma, já há alguns anos, vai ser, sei lá, a 8ª edição orelha, alguma coisa assim. Uhum. É, a gente vai pra um lugar qualquer aqui dos Estados Unidos, de preferência um que eu nunca fui pra conhecer um estádio novo, né? Claro. Aí assistimos um jogo bacana lá, conhecemos essa cidade, né? E eu tô junto com a galera o tempo todo ali. Depois a gente vem aqui pra Flórida, que é onde eu moro, e a gente assiste mais um jogo aqui na minha área. Uhum. Então são duas partidas e duas experiências diferentes, né? De um jogo pro outro, e eu gosto de mostrar bem essas diferenças. Maneiro. Pra galera ter uma ideia, né? Do que é a vida da NFL aqui, né? Aham, aham. Cada estádio, cada lugar tem vida própria, tem sua história. Cara, é muito maneiro. Tem suas características, né? Sim. Cada estádio tem uma característica diferente. Você foi comigo ano passado lá no Tampa. Lá em Tampa tem o navio com os canhões. É muito maneiro. Cara, cada estádio tem uma coisa marcante dele mesmo. E é uma festa, cara. Pra gente que não tá acostumado a ver ao vivo, né, os esportes americanos, assim, cara, os caras fazem um espetáculo, cara. Cada, uhum. Não é só o jogo, né? É tudo em volta. Então é uma experiência muito maneira. Se você gosta de NFL, tá começando a gostar. Se você entende pouco, o JP entende tudo. Ele vai ficar colado no teu ouvido lá falando, explicando. Mas é certo, você vai passar a entender mais. O JP explica tudo que tá acontecendo, etc. É bem maneiro. Mas já vai se planejando, porque é uma viagem internacional. E se você quiser saber mais informações, se por acaso já estiver no ar, é só entrar no 10jardas.com que você vai ver. O link vai estar bem grande, assim, pra você entrar e saber as informações. Isso aí, vai estar lá bem fácil. E aí, se tiver dúvidas, tem contato pra você entrar em contato e tirar dúvidas. Então já vai se programando pro Tour 10 Jardas. Deve ser em setembro ou deve ser mais pra final do ano? Outubro. Outubro. Vai ser segunda quinzena de outubro esse ano. Beleza. Maneiro, maneiro. Então, ó, vai lá, 10jardas.com. Se não tiver no ar ainda, assim que tiver o JP vai twittar e eu vou dar retweet. Então fica ligado pra você já ir se programando pra ver NFL ao vivo com o JP. Isso. Vai lá ver se o passaporte tá válido. Vai. Se o visto tá válido. E vem comigo. Vamos nessa. Excelente. Muito bom. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 22 minutos e 52 buracos negros. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana e salvaram vidas como Fábio Maia, o Vander Alvas, Glauco Maia, Juliano Fernandes de Souza, Maikson Alves, Paulo Levi Ferreira Lima, Isabelle Butignoli, Tadeu Viegas e Matheus Thiago. E também quero agradecer a arte dos fãs aqui, Felipe Pardini, ele mandou um infográfico de 13 anos de Nerdcast, que a gente falou, ó, 759 episódios, 659 da grade regular, 47 episódios de empreendedor, 34 Nerdtech, 10 Speak English, 5 Nerdcast, já aumentou desde que ele fez, né, obviamente, mais de 1 terabyte de arquivos. Caraca, é muito sinistro. Se você for escutar todos os Nerdcasts, olha só, são 43 dias, 16 horas e 42 minutos seguidos de entretenimento gratuito ininterrupto. E olha só, principais temas, tem 102 episódios de cinema, tem 61 episódios de história, 59 de tecnologia, cara, tem muita coisa. Ah, e dentro dos mais de 200 convidados do Nerdcast, os principais, Tucano em primeiro lugar com 245 episódios, segundo com JP. Que beleza. 194 episódios, rapaz. Olha isso. E o Eduardo Sporco, 150 episódios, é muito. Deixa eu só fazer uma menção aqui, que essa fotinha não faz jus à minha pessoa, né, cara? Agora, uma coisa muito curiosa é que eu tenho uma camisa igual a essa. Ué, mas ele deve ter tirado alguma foto tua, cara. Porra, eu não sei se eu tenho foto dessa daí, cara. Essa camisa. Há muito tempo que eu não uso essa camisa. Bom, essa foto pode ser antiga também. Pode ser antiga, exatamente. Muito bom. Olha a referência, cara. Muito bom, muito bom. Quero agradecer o Jonathan Silva, que mandou um desenho muito maneiro do Corin. O Brandon Marcel fez um Dom Azaghal irado. Irado em 3D, cara. Muito foda. Putz grila. Tem um Ozob muito maneiro do Wender Santos também, cara, que ele fez aqui em grafite. O Ozob ainda tá rendendo arte, cara. Cara, impressionante, toda, né, semana, cara, o Ozob é impressionante como é querido, cara. E também teve um pôster do Call of Cthulhu, do RPG de Call of Cthulhu, do Douglas Lopeza. Muito obrigado, seus nerds! Daniel Muniz, 17 anos, estudante Brasília, Distrito Federal. Olá, responsável pela leitura de episódios desse episódio. Tá vendo? Eles nem sabem mais cada episódio. Eu Eu moro na rua da casa da Dinda, seu JP. Nossa. Vizinho do homem. Vizinho, vizinho do homem. No setor de mansões do Lago Norte da Capital Federal. Aliás, bom, já sabíamos que ele mora numa bela mansão, né? Se ele é vizinho. Olha só, vizinho do ex-presidente Fernando Collor de Mello, vem por meio deste mês esclarecer alguns questionamentos sobre a casa que foi usada como residência oficial do presidente da República. Será que ele já bateu lá pra pedir açúcar? Pois é, né? Será que esses amigos, essa galera do setor de mansões é gente boa com os vizinhos, se conversam? Vamos lá. Curiosidade. Primeiramente, a mansão foi construída pelo ex-governador do Rio Grande do Norte, Silvio Pisa Pedrosa. Silvio Pisa? Pizza? São dois E. Quando exerceu o cargo de subchefe da Casa Civil dos governos JK e Jango. E era, então, chamada Casa Pirangui. Só depois disso, em 1964, o imóvel foi comprado por Arnon Afonso de Farias Melo, pai do Fernandinho, assim recebendo o nome que possui até hoje em homenagem à sua esposa, mãe do ex-presidente. Dinda? É, ele chamava a própria mulher de Dinda? Que coisa estranha, né? Caraca. Ademais, a casa ficou abandonada durante um tempo, após o caçador de Marajás perder os direitos políticos e se mudar para Miami. Porém, em 2006, foi reformada novamente. E hoje ainda briga ele e sua esposa Caroline Collor. Beleza. Entendi, ele voltou pra casa da Dinda. Uhum. Por fim, durante todos esses anos morando ao lado do senador de Alagoas, nenhuma das situações em que pude vislumbrar os portões suntuosos se abrirem para dar passagem a um carro oficial do Senado se comparam ao dia 14/7/2015, o dia que vi a Polícia Federal confiscar diversos carros de luxo pertencentes a Collor. Em nome da Operação Lava Jato, né? A gente mencionou isso no uhum. Entre os carros citados no programa, gostaria de destacar sua Lamborghini Aventador e seu Porsche Panamera, que não apareceram entre os 13 carros que Collor declarou ao TSE em 2014, quando foi eleito senador. Tremendo upgrade sobre o Fiat Elba, né? Porra, cara, esse Fiat Elba era uma vergonha, meu. Vou te falar. A título de curiosidade, além do ex-presidente, mora na minha rua também um dos doleiros que deu início à Operação Lava Jato e a filha do ex-governador Joaquim Roriz. Só gente fina. Eu quero me perguntar na casa de quem você mora? Exatamente. Exatamente. Agora, pô, tem que contar a história. No próximo programa, ele tem que contar a história dele, né? Porque ele tem 17 anos. Então, eu não acho que ele comprou com o seu duro trabalho a casa onde ele mora. Certamente, ele mora na casa de um familiar. Que fará da vida esse familiar? Nunca saberemos. É verdade. Agora, uma coisa interessante aqui no meio que ele colocou foi que a casa foi comprada pelo pai do Collor em 64. Uhum. O que me leva, um chute tremendo, o que me leva a crer que o antigo dono, né, que ele coloca aqui, o Pizza, né? Uhum. O Silvio Pizza, pode ter se encrencado com os militares, né? Será? Eu não conheço, não sei o histórico. Abriu-se um leque de oportunidades aí na... É... é. Outras pessoas, né? E pode-se imaginar também que ele ficou só 4 anos com essa casa, né? Porque antes de 60 não tinha porra nenhuma ali. Pois é. Então ele se livrou rapidinho. Olha aí, cara. O e-mail é do Bruno de Moraes, 23 anos, economista de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom dia, nerds. Sobre o Nerdcast 669, gostaria de acrescentar algumas informações importantes que ajudam a entender melhor toda a bagunça da história da economia brasileira nos anos 80. Opa! O querido Eduardo Spohr explica a inflação da maneira que geralmente é entendida pelo público leigo, como emissão de moeda. Uhum. Mas essa colocação está errada. Inflação é o fenômeno monetário caracterizado pelo aumento generalizado do aumento do nível dos preços. Um pouco confuso, mas... Uhum. É o aumento generalizado do aumento do nível de preço. Flutuações na demanda real por bens e serviços que jogam os preços para cima. Ok. Que, por sua vez, pode ser causado por aumento da oferta monetária, foi o que o Eduardo falou, uhum. Aumento do nível de consumo, por isso é associado ao déficit público, sim. Mudanças na oferta de produtos intermediários, como no caso da inflação gerada nos Estados Unidos graças à crise do petróleo, ou flutuações naturais da demanda real por bens e serviços. Ou seja, ele completou, né? Ele deu outros motivos para a inflação acontecer, não só a emissão de moeda. Sim, exatamente. Alguns externos, outros... É que no Brasil, quando a gente fala falava de inflação, a gente estava acostumado a sempre se referir como inflação, como a hiperinflação, né? Que é o que a gente viveu nessa época. É o que ele vai explicar agora. O fenômeno da hiperinflação, que é o nome dado a crises inflacionárias caracterizadas por nível de inflação que crescem muito rápido, costumam sim ser associadas em algum nível ao aumento da emissão de moeda. Uhum. Mas é importante fazer a distinção da causa com o fenômeno, pois apesar de aumentos exorbitantes na base monetária estarem associados a processos inflacionários, o contrário não é necessariamente verdade. Desde 2008, a base monetária dos Estados Unidos, quantidade de moeda mais reservas bancárias, mais que triplicou em resposta deliberada do Fed, né, o banco central, equivalente ao Banco Central, né, aqui nos Estados Unidos, à crise imobiliária dos subprimes. Uhum. Mas a inflação dos Estados Unidos não ultrapassou os 3% nesse período. Isso ocorre pois oferta de moeda e base monetária não são a mesma coisa. Quando acontece algum crunch da demanda real, você me deu um e-mail sinistro pra ler aqui. Porra, né? Tem uma palestra aqui. Pessoas consomem menos, investidores seguram seu dinheiro, bancos cortam linhas de financiamento. O aumento da base monetária tem sido usado com frequência pelos bancos centrais no mundo como uma medida de escape de curto prazo e nem sempre esse aumento resulta em inflação de longo prazo. Ok. Uhum. Vem comigo que tem mais. Pode ocorrer, por exemplo, da demanda real crescer durante o período de recuperação na mesma velocidade que cresce a oferta da moeda. Uhum. Ok, entendi. Pode ser que ocorra uma compensação no déficit público ou pode também ser, como no caso dos Estados Unidos, que os bancos retenham a maior parte do aumento da base monetária e a utilizem como colateral para dar um restart nas atividades econômicas. No Brasil, em 1980, tudo estava de ponta cabeça. O déficit público ultrapassava o teto da casa, a inflação crescia 1000% ao ano, uhum, e a infraestrutura nacional apertava as cadeias de distribuição de produtos intermediários. Como se já não fosse ruim o suficiente, anos de hiperinflação ao longo da década criaram no consumidor brasileiro o que os economistas chamam de memória inflacionária, uhum, que foi altamente apontada nos anos 80 pelos economistas André Lara Rezende e Pércio Árida, dois dos 7 economistas que mais tarde construíram o Plano Real. A observação desse novo fenômeno e seu combate no Plano Real, além de várias outras inovações, transformaram nossos economistas da inflação em estrelas mundiais. Uhum. E é daí que sai, por exemplo, a inspiração para a reforma russa, apontada pelo Felipe. Vale apontar que os economistas do Plano Real eram de uma geração de brasileiros diferente daquela que montou os planos precedentes. Uhum. Na verdade, foram da geração que iniciou a prática de internacionalizar o ensino da economia no Brasil, graças a Deus, sem dizer quem é de lugar. Os 7 centros de formações onde estudaram, que correspondem aos 7 economistas, são MIT, MIT, Harvard, Berkeley, Yale e Cambridge. Agradeço os ouvidos, né? Acho que esse negócio que ele está falando aqui da memória inflacionária é aquele lance do, ok, aumentou tantos por cento, temos que dar o gatilho no salário de tantos por cento iguais. Uhum, aí aumenta mesmo o tantos por cento, né? E uma coisa vai em cadeia com a outra. Exatamente. Quando você corta uma delas, você não tem a necessidade da outra. Talvez seja isso que ele esteja falando. Né? A gente vai imaginar que sim. Temos que concordar com palestrinha. Quando eu tuitei, muito empolgado com a imagem, eu recebi um tweet falando assim, olha, uma fotografia não é feita com luz, então, e a luz não fica presa no buraco negro, então como é que tem a fotografia? Na minha opinião, não existe. Tipo assim, na minha opinião, essa foto não é possível. E tipo assim, ciência não é opinião, gente, pelo amor de Deus. Caraca, velho, é foda, velho. Não é questão de opinião, cara, não é que você acha. Na minha opinião. Então, a minha resposta padrão quando alguém fala de foto é a seguinte, você acha que a sua foto do Insta é real? Cheio de filtro. Então, cara, se ela é real, as outras... Então, mas aí eu respondi numa boa. Falei, cara, então, o que você tá vendo na foto, na verdade, ou na imagem, são os gases superaquecidos que orbitam o buraco negro, que ainda não entraram no horizonte de eventos. E o horizonte de eventos que é quando, a partir de lá, é que a luz não consegue escapar. Mas tudo que tá em volta escapa e a gente conseguiu detectar. E aí o cara falou, ah, beleza, valeu, obrigado e tal. Foi uma interação legal. Aí eu pergunto, aquilo é uma foto ou não é uma... Ou é uma imagem reproduzida através de outros dados? O que que é uma foto pra você? Então, fotografia não sugere justamente a incidência de luz sobre um sensor? Então, vamos lá. Luz é o quê? É uma onda eletromagnética. Uhum. Pra física, vamos falar normal. Se você tirar ótica, algumas áreas bem específicas, luz é o quê? É uma onda eletromagnética. Não importa a frequência dessa onda eletromagnética. O que a gente enxerga como luz é uma onda eletromagnética numa determinada frequência. Ali a gente tá olhando uma onda eletromagnética na frequência do rádio, que é uma frequência menor do que a luz visível, mas ainda assim é uma onda eletromagnética. Então, é luz... É uma onda milimétrica, mas uma onda, né? Isso. É uma onda eletromagnética tanto quanto a luz, só uma frequência diferente. Mas não é fóton. É fóton. É luz. É luz? Tudo uhum. É igualzinho. Imagina que você pega uma corda e balança essa corda. A frequência que você está balançando vai formar umas ondas naquela corda. Se você balançar, vamos imaginar que isso é uma onda eletromagnética. Se você balançar muito rápido, a gente enxerga aquilo como luz. Se você balançar mais devagar, aquilo vai ser onda de rádio. Exatamente a mesma coisa. A única coisa que muda é a frequência. Ué, mas peraí. Pra mim, onda de rádio era outra parada. Não. A questão é que o Caio tá querendo dizer o seguinte. Existe o que a gente chama de espectro eletromagnético. Isso. Ele vai da ultravioleta, infravermelho, visível, que é a partezinha bem pequena que o nosso olho vê. O nosso olho, ele é como se fosse um sensor desse, só que pra ver o que é a luz visível. Só que você tem ultravioleta. Uma foto em ultravioleta é uma foto? É. Uma foto em raio-x, quando a mulher tá grávida, vai lá e Entendi. Faz ultrassom. Aquilo ali é uma foto? É uma foto, só que é em raio-x. Faz sentido. A foto do buraco negro, ela é uma foto, só que numa frequência o nosso olho não vê. Mas a gente tem as antenas, né, que são os radiotelescópios, que são os nossos olhos. Mas aquela imagem foi compilada através de um monte de ondas de rádio que foram coletadas, certo? Ondas de rádio que foram coletadas, exatamente. A fonte da informação que montou a imagem foram ondas de rádio. Isso, mas aí tem a ver por todo o lance do buraco negro, entendeu? Porque aquele gás ali, ele superaquecido e tudo mais, ele emite radiação uhum. nas ondas de rádio. Ele não emite na luz visível. Se você uhum. olhar com um telescópio óptico pra lá, você não vê nada. Uhum. É isso que eu queria entender. Uhum. Não emite não, Sérgio. Porque ele tá muito quente, ele tá próximo do ponto por causa do rádio de acreção, então ele tem que emitir muita luz visível. Ele, só pelo espectro de luz ele tem que emitir. Eu acho que a gente observa no rádio, porque o rádio você tem menos interferência atmosférica, então é mais fácil você fazer a interferometria de base muito longa. Ele emite luz visível. Só que esse buraco negro, né, uma coisa que tem que... Só pra voltar um pouquinho, ele tá no centro de uma galáxia. O centro de uma galáxia é uma região muito complicada. Tem muito gás, tem muita poeira e tudo mais. Exato. A luz visível, ela acaba sendo filtrada. Isso. Isso que eu ia perguntar. Nós que estamos aqui há 55 milhões de anos-luz, a gente não vê aquela luz visível. Ele emite a luz visível. Perfeito. Só que a gente não vê, porque essa luz visível, ela acaba sendo barrada por todas as nuvens de gás, poeira, tudo que tem ali em volta dele. Exatamente. Isso que eu ia perguntar. E aí, mas as ondas de rádio, elas, pum, atravessam. Exatamente. Então a gente consegue observar, tanto que antes do EHT, que observa em ondas de rádio, os astrônomos, eles usavam telescópios espaciais no raio-x, que é uma outra frequência, para poder ver o entorno do buraco negro. Porque se você apontar ali o telescópio na luz óptico, que a gente chama, a luz visível do buraco negro, a gente não consegue ver, porque ela fica presa nessas nuvens de gás e poeira e tudo mais. Fica totalmente opaco. O Hubble, todo mundo deve ter visto a imagem da tal da M87, que tem aquele jatão, né? Um jatão saindo assim dela. Aquela imagem foi feita pelo Hubble, porque aquele jato lá dela que a gente vê, ele já tá muito longe do buraco negro. Então, ali, aquele jato ali, ele já não é influenciado pelo gás, pela poeira do centro da galáxia. Então, o grande problema é esse. Se não tivesse gás, poeira nenhuma, aí o que o Caio falou, a gente veria ele perfeitinho, entendeu? Mas o centro de uma galáxia é um negócio complicado. Então, o pessoal usa essas outras frequências do espectro eletromagnético, frequências essas que atravessam tudo isso. Né? Infravermelho também, só que ali o infravermelho já não funciona, entendeu? Então, você tem que ir para altas energias, né? Que é raio-x, ondas de rádio e tudo mais, que ela consegue atravessar todo aquele tumulto que tem no centro da galáxia. E aí, a gente consegue captar aqui. Então, basicamente, é isso. É tipo tentar escutar um som no meio do trio elétrico, né? É, exatamente. We have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Uma coisa só que, antes da gente continuar, só que é uma coisa que eu ouvi muita gente falando, essa foi a primeira foto ótica que a gente fez de um buraco negro. Porque quando a gente teve a descoberta das ondas gravitacionais 2 anos atrás, ou 3 anos, tô ficando velho já, aquilo, de certa maneira, foi também uma foto, mas foi uma foto feita a partir de uma detecção das ondas gravitacionais. Então, é só pra poder especificar que não é que a gente confirmou agora que buracos negros existiam, porque quando a gente teve a recepção das ondas gravitacionais, aquilo já batia em tudo que era possível, e só que não era uma detecção ótica. É, lembrando que as ondas gravitacionais foram detectadas através de um evento astronômico que foi a união de dois, né, o choque de dois buracos negros, né? É, só que tem uma diferença aí que é o seguinte, tá? As ondas gravitacionais que a gente detecta aqui na Terra, os buracos negros que colidem, são buracos negros que a gente chama de massa estelar. Buraco negro, que é um bicho muito complicado, entendeu? O próprio Stephen Hawking tem uma contracapa de um livro dele que ele fala que o buraco negro é o objeto mais estranho que tem no universo, que nenhum roteirista de ficção científica seria capaz de escrever algo parecido. Tanto que o próprio Einstein não acreditava que buracos negros fossem possíveis, né? Ele fez as contas que mostram, mas ele tem artigos que ele publicou falando que ia colapsar, que aquilo não pode existir. Foram outras pessoas que demonstraram como que o buraco negro podia ser usando a teoria dele, mas ele em si não acreditava. Tem uma outra evidência que eu acho bem legal de buracos negros, tipo, esses supermassivos de centro de galáxias, que eu acho muito legal, que são as estrelas orbitando Sagitários A estrela no centro da nossa galáxia, que a gente já passou mais de 20, 30 anos observando elas, e você vê elas fazendo umas órbitas malucas, assim, umas curvas que tem que ser alguma coisa muito massiva lá no meio pra mover elas dessa forma. Quer dizer, a gente já tinha várias outras evidências, inclusive de tamanho, massa, aceleração e tudo que ele provoca, antes de fazer uma imagem em si, como a gente tá vendo agora. Exatamente. E é assim que funciona a ciência um pouco, né? A gente tem as evidências, né? Tudo indica que agora a gente sabe que tem mesmo. Então, eu quero perguntar sobre esse esforço, essa rede de telescópios que se montou para poder detectar, para poder, né, coletar as informações que depois foram compiladas para a gente ver a foto de fato, né? Queria entender como é que foi, por que foram necessários tantos telescópios ao redor do mundo trabalhando em sincronicidade para gerar essa imagem? Então, isso é uma coisa muito legal, mas a gente pode começar, em vez de falar direto dos telescópios que eles usaram agora, a gente pode começar com um exemplo mais simples. Vamos pegar uma sua câmera do seu celular e uma câmera profissional, uma DSLR. Quando você bate uma foto com as duas, do mesmo objeto, você observa que na foto DSLR você consegue enxergar mais detalhes no objeto que você está batendo a foto, né? Aquela foto, ela fica mais clara e você consegue enxergar detalhes melhores ali. Se você der o zoom, você consegue enxergar, sei lá, dois objetos que estavam mais longe com objetos separados. Você tem todos esses detalhes que você não conseguiria enxergar normalmente. Mais definição. Mais definição, isso. O que acontece é que a gente sabe que a definição de uma imagem que você consegue detectar, ela é proporcional a duas coisas, basicamente. Ela depende do tipo de onda que você está observando e do tamanho da lente que você tem. Quanto maior a lente, mais detalhes você consegue enxergar. Você consegue enxergar detalhes mais finos naquela fotografia. Então, o que acontece, é por isso que muitas vezes a gente precisa de um telescópio muito grande, porque o telescópio, ele quer enxergar, por exemplo, duas estrelas que estão muito próximas, então você não consegue nem enxergar a diferença dos pontos pelo nosso olho nu, mas quando você passa naquele telescópio gigante, pelo fato de ele ter uma abertura gigante, no telescópio você consegue ver aqueles dois pontos como os separados que eles são. Uhum. Isso é capacidade de resolução. É o telescópio usa, né? É um espelho, né? É mais fácil construir espelhos muito grandes, né? Porque o espelho você consegue botar suportes atrás e uma lente você não pode botar suportes atrás, porque ela precisa ser transparente. Então é mais fácil você construir espelhos gigantes do que lentes gigantes. Então essa capacidade de resolução, ela fala o quê? Então, por isso que a gente tem que ter, como eu falei, telescópios muito, muito grandes. Então o que as pessoas perceberam depois de um tempo é o seguinte: se você pegar dois telescópios e colocar eles bem próximos, e eu conseguir fazer com que os dois mandem a luz para o mesmo ponto comum, o que acontece é que esse conjunto que a imagem vai formar, dos dois telescópios juntos, ela vai ter uma resolução como se fosse a da distância entre as duas lentes. Então, eu quero dizer, se elas estão a 20 metros de distância, você vai conseguir uma resolução de como se a lente toda tivesse 20 metros, em vez de ser só o tamanho das duas lentes unidas ali. A gente já tem isso no nosso olho. O nosso olho, por ter uma distância, a gente tem uma capacidade de resolução muito maior do que é o tamanho das retinas que a gente tem. E isso é uma coisa que as pessoas descobriram há muitos anos atrás. Ah, é isso mesmo. Quando os astrônomos descobriram isso aí, foi muito importante, tanto que hoje grandes telescópios normais, óticos, né, vamos dizer assim, na Terra eles já usam essa técnica aí. Um deles é o VLT, que fica no Chile, que são 4 grandes telescópios e 4 telescópios menorzinhos. E quando eles são colocados para funcionar de maneira conjunta, que é isso aí que o Caio falou, ou seja, em vez de você ter um telescópio de 8 metros de diâmetro, você tem 4 de 8 metros, você coloca eles numa determinada configuração e você tem como se fosse um telescópio de 20 metros ou 30 metros, porque todos eles estão olhando para o mesmo objeto na mesma hora e aquela luz que eles captam estão sendo enviadas para o mesmo, digamos, processador ali que vai processar aqueles dados. Isso. E essa técnica aí a gente até tem um nome, né? Telescópio em bando. Isso. Boa parte. Então tem os 4 aqui do Chile. Lá no Havaí tem 2 que são, é o Keck, Keck 1 e Keck 2. Eles também trabalham dessa maneira. E os radiotelescópios, que são as antenas, normalmente você não vê uma antena sozinha, né? Você sempre tem um conjuntinho delas. Tem lugar que tem 20, tem lugar que tem 30. O ALMA aqui do Chile tem 67. Então, por aí você vai juntando. E essa técnica aí, ela tem um nome, né? Ela chama interferometria. Porque você vai, cada um tá observando ali um pedaço, o que a gente chama, os físicos, né? Eu não sou físico, mas os físicos chamam, né? As franjas de interferência, né? E com aquilo ali eles conseguem ir montando as imagens. Então um telescópio observa ali, o outro do lado, ou um pouco mais distante, ou 30 metros, ou 50 metros, aí depende do que você, qual que é o seu objetivo, né? Eu vou observar uma galáxia, eu vou observar uma estrela, uma supernova e tal. Você monta, configura ali o seu experimento de modo que você tenha o que o Caio falou, que é a resolução que você precisa para separar as coisas. Uma então, coisa funciona muito... mais ou menos como eu no Nerdcast aqui. Então, que esse telescópio específico que o Sérgio falou, o ESO, eles conseguem na resolução máxima fazer como se fosse um espelho único de 250 metros, mais ou menos. Então, é um espelho grande. Imagina você construir um espelho de 250 metros. Então, ele consegue fazer uma capacidade de resolução muito grande. Só que, olha a desgraça. Você está falando que a luz vai ter que bater em cada telescópio, dessa luz vai passar por dentro do telescópio, ser refletida. Eles têm túneis que passam embaixo dos telescópios e o detector central fica no meio. Então, a luz que entra em cada um no exato momento, ela tem que ser enviada por dentro desses túneis e chegar no detector no mesmo instante, para você poder formar aquela imagem da maneira certa, ela fazer esse efeito. Então, você vai ter que, dizer, tem que ter o controle construído, feito para trabalhar em sincronia. E as distâncias têm que ser conhecidas precisamente, só que qual que é o problema? A velocidade da luz depende da temperatura do ar, depende do vento, depende de vários detalhezinhos. Todas essas coisas começam a alterar um pouquinho a distância. O túnel, ele aumenta e diminui por causa do calor, né? Você tem dilatação do túnel. Então, eles precisam ter mecanismos que permitam fazer microajustes a todo instante para que ele fique sempre compensando a velocidade da luz e fazer que todas as coisas que chegam em cada telescópio no mesmo instante cheguem no detector simultaneamente. Isso mesmo. Ele tem que ficar lendo todas essas variações e corrigindo tudo isso. Essa quantidade de dado que alguém pode perguntar, né? Ah, beleza, então, né? Então, não vamos construir um telescópio de 50 metros. Vamos construir vários, né? E usar eles dessa maneira e tá tranquilo. Tá tranquilo nada, porque a quantidade de dado que você vai gerar, de processamento que você vai ter, de correção que você vai ter que fazer, às vezes você quer estudar uma coisa hoje, só que o resultado dela, como no caso do buraco negro, demorou 2 anos, né? Então, você, só daqui, sei lá, 5, 6 meses que você vai ter o resultado, porque a quantidade de informação, de correção, de calibração que você tem que fazer para você garantir que tudo que você tá vendo em todos os espelhos, no caso aqui que a gente tá falando, é a mesma coisa, é um negócio absurdo. Então, por isso que o pessoal fala assim, não, quanto maior a gente conseguir construir, melhor. A interferometria é uma maneira da gente driblar, vamos dizer, o limite tecnológico que a gente tem hoje. E com isso a gente consegue trabalhar? Consegue, mas... É que tem uma outra vantagem que a gente não tá falando aqui, que a gente falou de resolução. Mas se você pegar vários espelhos juntos, como esse do ESO, e pegar um espelhão de 200 metros, a resolução dos dois vai ser a mesma. Mas do espelhão vai captar mais luz no final das contas, então ele vai conseguir pegar objetos menos brilhantes. Então, no final das contas, você construir um espelhão gigante é melhor do que você construir um monte de espelhos pequenos e fazer interferometria. Só que construir um espelho gigante é impossível tecnicamente. E os espelhos pequenos, apesar de todo o trabalho, pelo menos você consegue fazer. Isso. Então tem uma limitação, né? Do lado, é o lance do cobertor curto, né? Você puxa de um lado e descobre uma coisa, do outro descobre outra. Mas a interferometria é um negócio que é usado, não é de agora, é usado faz tempo já, na verdade, né? E não só na astronomia, não, tá? em várias áreas da cena. Na minha área, que é a geofísica, a gente usa muito interferometria, porque é uma maneira de você driblar isso. Ah, cara, vou fazer um instrumento gigantesco? Não. A gente faz vários pequenos, dá o nosso jeito aqui, a quantidade de dado aumenta, o tempo de processamento aumenta, mas a gente se vira. E aí os astrônomos trabalham assim. E aí, o que o Caio tava falando, então vamos supor que você quer observar Marte. Marte tá relativamente perto. Então, beleza, com um telescópiozinho você consegue e tal. Plutão, opa, Plutão já tá distante, nós não consegue ver tanta coisa. Uma galáxia, então, que tá muito mais distante, você tem que aumentar o poder do seu telescópio, aumentar essa rede e tudo mais. Agora imagina um buraco negro, que nem a luz, né, digamos, a luz como a gente conhece, a luz ele emite. E é o ponto mais denso possível, né? Teoricamente, ocupa o menor espaço possível, né? Isso que eu ia falar, o problema do buraco negro, o pessoal acha que o buraco negro é um negócio monstruoso, o buraco negro é um negócio minúsculo, só com uma massa gigantesca. Mas também não é um negócio minúsculo, né? Esse aí da M87 tem 40 bilhões ali de quilômetros, que é pequeno para a distância que ele tá. E aí, respondendo o que o Alexandre perguntou, ah, por que que a gente teve que fazer juntar todos, né? Foram 8 no total, né? 8 locais. O número de antenas foi muito maior, mas foram 8 grandes desses observatórios que a gente chama, porque a gente conseguiu criar, nesse lance da interferometria, um telescópio que virtualmente o diâmetro dele é igual ao diâmetro da Terra. Eita, porra. O telescópio que foi criado quando você juntou todos os 8 que fizeram parte do EHT, que chama, que é o Telescópio do Horizonte de Eventos, virtualmente a gente tinha um telescópio do diâmetro da Terra. E com esse telescópio, os astrônomos pensaram, opa, agora eu posso escolher meu alvo, porque eu tenho um telescópio que tem o diâmetro da Terra. O que que eu consigo observar com ele? Essa M87 aí, que o pessoal fala, ah, M87, ela não foi escolhida à toa, tá? Ela não é... M87 é a galáxia. É, M87 é a galáxia. Não é que ela caiu no colo dos astrônomos, não. Eles sabiam o tamanho do instrumento que eles tinham, que é o telescópio virtualmente do tamanho da Terra. Que era tipo um megazord de telescópios, né? É isso. E todos os telescópios montam, monta aqui o braço, outra perna. Você simplificou bastante, agora eu entendi. Isso. Eu não tava entendendo até agora, não, cara. Agora megazord de telescópio. É um megazord. E você pega todas as correções que o Caio fez, você tem um que tá na Antártica, você tem um que tá na Antártica, lá no frio. Você tem outro que tá no Chile, aqui a 5 mil metros de altura. O outro lá no deserto do Novo México. O outro lá na Europa. Cada um com uma condição climática diferente. Todas as condições, cada um num canto, né? Daqui a pouco o chinês faz um que não precisa mais de cara, o chinês tem. O chinês tem, viu? O maior radiotelescópio do mundo é o chinês, chama FAST. Ele é um radiotelescópio, tem 500 metros de diâmetro. Nossa! Só que, qual que é o problema? Não tem ninguém pra ir trabalhar lá. Eles estão com um problema sério na China, porque não tem quem vá trabalhar no telescópio deles. Ah, é? E aí ninguém quer ir lá? Ninguém quer ir lá? Ninguém quer. Eles já fizeram proposta pra vários astrônomos, propostas assim, até muito tentadoras até. É mesmo? O pessoal não quer. É verdade. Eles caraca, meu irmão. Imagina só. Se você tem... Imagina só que você tem o brinquedo dos sonhos e ninguém quer ir brincar com ele. É porque alguma coisa muito errada tem nesse lugar, meu amigo. Mas então, por exemplo, trabalhar acorrentado, alguma coisa assim. É, aí o pessoal começou a perguntar até em alguns lugares, por que que o FAST não participou, entendeu? Porque ele podia ter participado também. Não participou, não tem astrônomo lá trabalhando. Então tem todas essas coisas que tem que ser levadas em consideração. Como é que chama, pra eu procurar aqui no Google Maps, é só a letra aí? FAST, F-A-S-T. É, FAST Time, coloca aí pra você ver. Por que que eles não contratam astrônomos cubanos? Porque o cubano, cara, pode trabalhar ali no Arecibo, que é em Porto Rico, é mais perto. O cara precisa lá atravessar meio mundo, né? We have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Então aí conseguiram montar essa rede aí, né? Que a gente chama, que é o tão falado EHT, que é o Observatório do Horizonte de Eventos, que acabou sendo um grande telescópio virtual com o diâmetro equivalente ao diâmetro do planeta Terra. Puta, tem uma fase no Battlefield 4 no Fest. Olha isso, mano. Aí, ó. Agora que eu reconheci ele. Maneiríssimo. Já joguei muito de helicóptero, já metralhei muita gente aí. Você vê que o cara usa pra reconhecer as coisas, né? Essa é a carteirada que ele deu na NASA. E quem for pra China... E quem for pra China, fica a dica. Vai visitar lá, porque lá é um ponto turístico até, viu? É, eles estão desesperados. Inclusive, eles estão pegando os turistas pra trabalhar lá. Só fica ligado, né? Senão te prendem lá. Vai virar astrônomo. Caraca, é muito maneira a imagem dele, cara. Ele parece que algum gigante andou pelas montanhas e soltou uma bacia, uma cuia. É muito gigante, cara. Impressionante. É, ele parece um pouco Arecibo. Arecibo, quem viu GoldenEye lembra daquele, da mesma coisa. Só que Arecibo é micro comparado com o Fast, né? Tem uma comparação dos dois, é ridícula. Qual é o diâmetro de Arecibo? Arecibo é 200? É 200, 300, alguma coisa. O Fast é 500. Então é menos da metade. Nossa, mãe, caraca. Agora, qual que é a limitação do Fast, do Arecibo? É que eles estão presos, né, numa montanha. Então eles têm uma limitação do que eles conseguem observar. As outras antenas que participaram do EHT, elas têm mobilidade total. Então elas conseguem observar qualquer coisa. Então isso aí tem que ser levado em consideração também, tá? Mas é assim que eles montaram o tal do EHT para adquirir os dados, né? Não sei se o pessoal sabe, né? Esses dados foram adquiridos em abril de 2017, exatamente 2 anos atrás. Caraca! Foram 4 noites... Na Antártida, tiveram que esperar acabar o inverno para os caras levarem para lá por agosto, setembro, não foi? Exatamente, isso aí atrasou pra caramba tudo, a reunião desses dados, né? Só para contextualizar o pessoal, as observações foram feitas 5, 6, 10 e 11 de abril de 2017, ou seja, exatamente há 2 anos atrás. Foram 4 noites de observação que geraram 5 petabytes de dado. Oh! Pra quem tava esperando, por que não mandaram pela internet? Eu tô olhando aqui a imagem do Fast e só me veio uma parada na cabeça, velho. O filho da puta falando, na minha opinião, no Twitter. Esse fuder, meu irmão! É minha opinião, não, essa foto não é possível. Velho. E o cara vai falar que é a opinião dele. Toma na cu. Puta que pariu, velho. O tamanho do negócio, né? Quando a gente falou do interferometria ótica, a gente falou de todos os problemas. Só que agora imagina que a gente tá falando aqui que a gente tem que fazer a mesma coisa, ou seja, a luz vai chegar em cada um dos radiotelescópios, a gente precisa fazer que a gente saiba o momento que ela chegou. Só que a gente tem que saber. Só que a temperatura de cada dos radiotelescópios vai estar num lugar diferente. A temperatura vai estar diferente. Você vai ter, então, todas essas coisas, dilatação, todos os problemas que a gente já falou. E a Terra tá girando enquanto eles estão observando. A Terra tá girando e, principalmente, a gente precisa saber a distância exata entre eles. E os continentes estão se mexendo. O movimento dos continentes é suficiente para alterar a precisão e destruir a interferometria. Então você precisa corrigir a movimentação dos continentes, as placas tectônicas, para que você consiga fazer esse efeito. Como é que é? Porque as você placas tem a tectônicas... deriva, a deriva continental, os continentes estão derivando, um tá afastando do outro. Essa é tudo bem. Unha por, o crescimento da unha por ano. Não tem problema, assim, cara. Você tá observando. Isso, você tá observando um negócio muito longe, muito, né? Todo complicado. Então você precisa fazer a correção pelo movimento das placas tectônicas pra poder saber a distância precisa entre os radiotelescópios. Pra dar uma noção do quanto que tem que ser preciso medição em ciência numa escala dessa, o LHC, o colisor de hadrons, precisa estar alinhado pra poder acelerar as coisas e os caras perceberam a maré lunar levantando um dos cantos dos sensores e estava interferindo no que eles estavam fazendo. Então, assim, nessa escala de coisas, a geologia da Terra começa a fazer uma diferença. Caraca, mano. E aí você pensa, por que escolheram o mês de abril, né? Porque se você pegar o mês de abril e você rodar aí por vários países, né? Você ir para os Estados Unidos e tal, você vai ver que a temperatura, ela não muda muito, entendeu? É um mês assim, né? Nós estamos no outono, né? O outono, ele tá meio, né? Meio igual. Então, algumas coisas foram usadas, né? Algumas características para escolher essa data. Também a data, nada de o pessoal tem que pôr na cabeça que nada disso, pessoal. É na zona, sim. Ah, não. Nós vamos começar dia 5 de abril porque a gente gosta. Não é por isso. Porque saiu a autorização do Ministério. Agora pode, hein? Tem. Tudo isso é por conta do que o Caio falou, sabe? A temperatura muda, as coisas mudam. Chuva, se estiver chovendo. E o que o Atila falou. A Antártida teve um problema. O dado da Antártida demorou pra caramba pra ser incluído no processamento. Tudo isso vai gerando atraso, vai gerando todos esses problemas, né? Era literalmente por causa de transporte dos HDs, não era? É, isso. Você precisa botar os HDs no avião e voar até o lugar. É porque tem que fazer todos os cálculos dos voos na Terra plana e tal. Você tem que... tem toda a conspiração, tem toda aquela... E aí, esses dados foram compilados, todos juntos, é isso. Aí foram todos reunidos, pré-processados, todas as correções que o Caio falou e tudo mais. Como é que é o nome da cientista de dados que... Kate Bowman. Ela foi super noticiada, né? Porque ela que criou o algoritmo, né? Que compilou os dados. Ela meio foi uma... Eu acho até que ela foi meio que uma gerentona de projeto ali, né? Porque, cara, foram 207 pessoas, na verdade, né? 207 cientistas espalhados no mundo inteiro. O Caio vai saber mais. Eu trabalho numa empresa que eu tenho que cuidar de 5 programadores. Já dá um pau violento. O Caio também deve gerenciar ali uma galera, já sabe. Imagina 207, cada grupo num país, né? E ela participou, ela foi a líder ali, né? De construir o algoritmo. Porque tem um problema, que pouca gente fala disso. Qual que é o problema de fazer essa imagem, né? Porque a gente nunca viu um buraco negro, cara. A gente nunca viu um buraco negro. Então, por exemplo, você pega sua máquina fotográfica, você tira a foto de um carro, você sabe o que é um carro. Então, você, na hora que você olhar na máquina ali, você fala, opa, é um carro mesmo, tirei a foto do carro. Agora, nós apontamos os radiotelescópios para um negócio que a gente nunca viu na vida. Que imagem que nós vamos ver? E essa imagem que tá certa, esse negócio que tá certo, tá errado? Uhum. Qual que é a cara desse bicho aí do tal do buraco negro? Pode ser nada que a gente tá esperando, né? E o que que a gente tá esperando? Essa que é a grande questão. Um buraco! No mínimo tem que ter uma porra do buraco! No mínimo, né? E negro, né? Exato. Não, e aí que entra o lance todo do Einstein da relatividade, porque o Einstein lá, 100 anos atrás, em 1915, as equações dele previram isso aqui, essa imagem. Então, o que que a Kate e toda essa galera, qual que foi o trabalho deles, na verdade? Foi pegar as equações, trabalhar elas, fazer ali os modelos, que a gente chama, né, simular de um jeito, do outro. Não sei qual ela fala aí nas apresentações dela, não sei quantos mil modelos eles fizeram. Praticamente o Interestelar 2. Isso, pra quê? Pra poder tirar o que a gente chama de viés das coisas, né? Porque se você fizer uma imagem só, um modelo só, aquele modelo tá certo ou tá errado? Não sei, cara. Agora, se você fizer, tipo, 5 mil e você vê que 2.400, 2.800 daqueles modelos, eles são todos mais ou menos com uma mesma cara, você fala, opa, deve ser por aqui, a imagem do buraco negro deve ser essa. E aonde que... Aqui a gente tem que fazer uma amarração aqui. Os caras adquiriram dados lá, com os telescópios, através da interferometria. Uma coisa, cara, a interferometria, ela não vê o objeto inteiro, tá? Ela não vê o objeto inteiro. Cada radiotelescópio viu um pedacinho da imagem. Sim. É como se você tivesse vários fotógrafos apontando para um ponto muito distante, mas cada um tá tirando foto de um pedacinho diferente do outro. E aí você vai juntar tudo para fazer uma fotografia gigante, é isso? Exatamente. Agora, se a gente, todo mundo aqui, tirar foto de um carro, a gente sabe como que é o carro, a gente reconstrói, entra o termo que muita gente tá usando, que é o reconstruir a imagem. Então, cada radiotelescópio viu um pedacinho e eles precisavam reconstruir aquela imagem. É um quebra-cabeça que não tem a imagem na caixa. Exatamente, é isso aí. É um quebra-cabeça sem imagem na caixa. E você tem algumas peças, né? E você tem um pedacinho de peça, só que, do outro lado, você tem todas as equações do Einstein ali pra você brincar. Uhum. E aí foi nisso que esse pessoal todo trabalhou em como reconstruir a tal da imagem, como pegar os pedacinhos e fazer tudo aquilo ter sentido com a teoria que existia. Será que a teoria estava certa? E se o Einstein tivesse errado? Porque podia estar, o negócio lá... Caraca, velho, eu não ia suportar isso, brother. É? O Olavo de Carvalho ia ficar falando, eu disse! Tá aqui, pariu, graças a Deus ele estava certo. E esse que foi o grande trabalho dessa galera toda, meio que liderada aí pela Kate Bowman, né? Ela dá essa palestra dela aí já faz tempo, acho que desde 2015, 2016. Uhum. Se ela já dá essa palestra já faz uns anos, porque ela tem 29 anos, velho. Ela é muito ninja, né? Ela é doutora. Ela é doutora e ela é professora agora. Ela vai começar agora em agosto como professora do Caltech. Isso, ela acho que ela fez o doutorado dela no MIT, uma coisa assim. No MIT, isso aqui? aqui isso, três quadras da minha casa aqui, ela tá. Não, ela é sinistra, ela é sinistra. O doutorado dela foi no MIT, as palestras que ela dava era como doutoranda ainda. E ela já explicava o algoritmo que ela ia usar, como que ela ia fazer o lance da reconstrução. Porque o pulo do gato aí tá como reconstruir a tal da imagem. Esse que é o grande tchan do negócio, entendeu? Só pra dar razão pra vocês, eu já tô com um problema de sincronia com um podcast com 4 pessoas no Hangouts aqui. 5 pessoas no Hangouts. Imagina 200. Pode crer. É por aí mesmo. O negócio foi complicado, mas aí eles conseguiram 2 anos processando supercomputadores aí, trabalhando. Eu fico imaginando que, tipo, no meio desses 200 e tantos cientistas, são todos muito capazes, muito inteligentes, mas deve ter um Sheldon no meio também, né? Que o cara é inteligente pra caralho, mas é foda de lidar, né? Tem um outro Sheldon, com certeza. Ah, cara, a equipe de 5 pessoas já encontra, imagina em 200, espalhado pelo mundo todo, hein? Imagina, velho. Tudo, porque era gente aí de vários países. Ah, tem brasileira, a Lia Medeiros, uma física, né? Ela participou também, ela tem uns artigos. Um artigo dessa Lia Medeiros, só pra gente falar aqui rapidinho, foi super legal, porque ela fez um artigo aonde ela usou... Qual que era o lance que a gente tava falando, né? Você pegou as equações do Einstein, foi simulando elas e falou, opa, deve ser com essa cara aqui que deve ter o buraco negro. Mas não existe só a teoria da relatividade, né? Existem teorias alternativas. Então o pessoal acabou simulando acordo com essas teorias alternativas também. E começaram a descartar, entendeu? Falou, ó, essa aqui não tem nada a ver, faz não sei quantas mil simulações com essa aqui. Não chega nem perto. Com essa aqui, vai pegando as pecinhas do quebra-cabeça ali e não vai encaixando em nada. E aí, foi sobrando isso. E essa Lia Medeiros aí, ela teve um papel muito importante, essa brasileira, que ela trabalhou numa dessas grandes simulações aí que foram feitas. Beleza, aí saiu a imagem. E aí era o que se esperava, através de uma... Porque eu lembro que no Interestelar, falou-se pra caramba de que o buraco negro, o garganto lá do filme, foi todo renderizado de acordo com todos os dados que... científicos que tínhamos a respeito de buracos negros para ser a parada mais próxima suficiente da realidade, apesar de a gente nunca ter fotografado o buraco negro, e aí eles fizeram um rendering que condizia com o que a gente tinha de informação. Era isso? Tinha um detalhe que ficou de fora. Qual? O Gargantua do Interestelar, ele realmente é uma das reconstruções mais acuradas, mais bonitas que o pessoal já fez tudo. Ele recria várias coisas como efeito de lente, então você vê tanto o lado de cima quanto de baixo do disco, quando ele tá na tela, tem o disco de acreção, tem tudo, mas tem uma coisa que eles optaram por deixar de fora, por achar que o público não ia aceitar, não ia gostar, quando visse o buraco negro. Que o buraco negro era gay. tinha um namorado. Exatamente. que é o efeito Doppler. Isso. Porque no lado do disco, que a luz está vindo na nossa direção, essa luz está acelerada e ela fica mais intensa. Você vê isso mais brilhante. Então, teoricamente, se você estiver olhando para um buraco negro, ele vai ter um dos lados que ele é muito mais brilhante do que o outro. Pelo simples efeito da distorção mesmo. E aí fica uma coisa muito assimétrica, fica tipo uma bola brilhante de um lado e muito menos escuro do outro. Na verdade, eles não fizeram isso no garganta. Então, na verdade, eles simularam com Redshift, mas eles escolheram na hora do filme tirar esse efeito. Mas existem simulações pro Interstellar que é feita com Redshift. Então, assim, sim, foi só uma escolha artística mesmo do Nolan na hora de fazer o final do filme. Tô vendo aqui, tem algumas simulações dele com Redshift. Tem artigo científico, né? Aquele bugar Gantua, ele gerou vários artigos científicos, vários, por conta disso aí, de levar em consideração vários efeitos que não eram levados antes. É esse brilho a mais dessa distorção do efeito Doppler que faz o canto de baixo à esquerda, lá pelas 7 horas, 8 horas, da foto do buraco do M87, que é mais brilhante ali embaixo. Ele parece um Qzinho invertido, né? Ele tem um cantinho ali embaixo que ele é mais brilhante. É por causa desse efeito. Olha aí! Interessante. O primeiro efeito que a gente pode ver lá é aquele brilho. Eu quero falar um pouco sobre o significado gigantesco dessa foto pra gente. Que todo mundo falou que a foto tá embaçada a foto aí. Isso é da isso. Olha o foco, acerta o foco, porra. Não, tanto tempo, o pessoal vem falar com mas tanto tempo uma foto borrada dessa? Cara, mas eu tenho que admitir com o Tucano que se trocasse o radiotelescópio, um monte de Xiaomi ali, ia ficar... bonitinho. Quero lembrar que todas as pessoas vão assim, não tô impressionado, a gente já viu o buraco negro assim. Tudo que se viu sobre buraco negro em questão de imagem antes dessa foto são renderings artísticos. É reprodução e interpretação artística. Essa é a foto, cara, da parada que a gente tá imaginando como é uma vida inteira, né, cara? Umas gerações de cientistas. A qual distância que ele tá? 55 milhões de anos-luz. Ele ainda existe ou... Com certeza. Não, com certeza. Como é que você sabe? Ele ainda existe com certeza porque buracos supermassivos duram mais eterno do que o universo. Ah, entendi. Aí já... Tô brincando que é mais do que o universo, mas eles duram um Google. Com certeza mais do que o universo. Não, um buraco negro estelar, a taxa de evaporação já é ridiculamente pequena, já é ordem de grandeza do universo. Um supermassivo é... E ele é um supermassivo. Isso. Ele é 6 bilhões e meio de massas do Sol. É bem supermassivo. Eu tinha visto uma foto do Neil deGrasse Tyson, ele é maior do que o nosso sistema solar. Você pegar ali, né, o centro dele, que o pessoal faz as medidas e tudo, tem uma foto que tem o sistema solar ali dentro. Ali dentro. Dentro, exatamente. Que eles fizeram para comparar, entendeu? O diâmetro da sombra que a gente vê é umas 2,5 vezes, 3 a do sistema solar, porque ele em si tem mais ou menos o tamanho do sistema solar. Isso, é isso mesmo. É uma foto, se você tá vendo no aplicativo, você vai ver aí, você tem lá no meio, no centro do buraco, você tem o Sol, e aí tem a órbita de Plutão, e aí tem um pontinho mais afastado que é a Voyager 1, que é basicamente o diâmetro. Porque a gente olha a foto e a gente não tem como extrapolar o que é aquilo, né? Um buraco negro desse tamanho, tamanho, ele tem a mesma densidade ou menos densidade do que a nossa atmosfera. Como assim? Menos densidade que a atmosfera? É, se você pegasse aquele buraco negro e trouxesse ele pra nossa atmosfera, ignorando tudo, ele flutuaria. Que isso? Mas como assim? Mas o problema na parada não é toda a densidade? Não, ele tá falando pra você tirar e tudo só. Ele tá falando pelo tamanho, né, Átila? Sim, sim, sim. Um buraco negro daquele tamanho, ele tem muita massa, só que ele também já cresceu pra caramba. O volume dele é enorme. E o volume dele é tão grande já, em relação a outros buracos negros, que ele tem a densidade da nossa atmosfera ao menos. E mesmo assim ele é capaz de ser um buraco negro? Então, é que é um pouco complicado explicar isso, mas é o seguinte. O que acontece... Você tá aqui pra isso, cara. É, eu tô aqui pra isso. Mas tem o Sérgio também. Tem o Sérgio também. O que acontece é que quando você pega toda aquela massa e agrupa ela localmente, não é que o buraco negro é uma estrutura do tamanho do sistema solar. Não é aquela bolona do tamanho do sistema solar. O que acontece é que quando ele forma um buraco negro, basicamente toda a matéria vai se reunir num ponto no centro. Então o que a gente imagina é que quando o buraco negro vai indo, não é que ele é uma bolona bem densa. Quando ele forma um buraco negro, tudo vai pro centro e se forma um centro de densidade a rigor infinita. Uhum. Então toda a densidade dele tá lá no centro. Só que a atração gravitacional é tão forte que ela é suficiente para segurar a luz até a distância do sistema solar. Você tá falando que o horizonte de eventos, que é onde a luz não consegue mais escapar, ele vai crescendo, porque a densidade do centro é tão grande que cada vez mais ele vai expandindo a área de influência dele. É isso. Quanto maior a massa, mais longe é a área de influência. Mas o que é? E se você dividir a massa dele do ponto central com a área de influência, você conseguiria ter algo mais leve que a nossa atmosfera. É isso. Exatamente. Mas que ele está espalhado naquela região toda. Esse centro pequeno e denso, qual o tamanho dele? A gente não consegue dizer se as leis da física funcionam dentro do buraco negro, porque é uma singularidade. Tudo que a gente sabe é que, a rigor, não existe nada nas leis da física que poderia impedir elas de se juntarem. Então, a rigor, seria tamanho zero, toda a massa num ponto de distância zero. Nossa, isso não dá pra entender. Parafraseando Albert Einstein, é onde Deus dividiu por zero. Ele falava isso. Muito bom. We have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Quero entender. Primeiro, quem foi o primeiro a teorizar a existência do buraco negro? Que a gente, de muito tempo, a gente nem sabia que existia e, de repente, ele passou a existir teoricamente. Isso aí. Foi um cara chamado John Michell. Lá nos anos, no final dos 1700, 1800. Eu vou puxar a sardinha pelo lado. Ele era geólogo, mas naquela época o pessoal chamava de filósofo natural. Olha aí. E ele, baseado no que se conhecia naquela época, que era a gravitação do Newton, ele imaginou uma estrela morrendo com uma massa gigantesca. Tanto que o John Michell, ele deu o nome de Estrela Negra. Foi o primeiro nome do buraco negro, não foi buraco negro. Foi Estrela Negra, foi dado por esse cara, um filósofo natural, lá no final dos anos 1780, uma coisa assim. Ele pegou ali, brincou ali com a gravitação de Newton, com as equações, né, que relaciona a massa e tudo mais, e falou, nossa, e se eu tiver uma estrela aqui gigantesca e ela morrer, o que, que vai acontecer? Nossa, vai criar aqui um negócio que não vai existir. Aí ele deu o nome de Estrela Negra, tá? Então, lá nos anos 1000. Aí depois de muitos e muitos anos, depois de 100 anos, né? Era um conceito, né? Era uma ideia, né? Era, tudo isso era uma ideia. O cara, ele brincando com as equações, né? Tava ali brincando com as equações. Lembrando que antes ali de 1905, 1915, o que a gente tinha era o Newton, né? Eram as equações de Newton e tudo mais. Depois, em 1915, aí começou quando o Einstein propôs uma nova interpretação, digamos assim, para a gravidade, né? A gravidade não deixava de ser uma força e passava a ser essa curvatura do tal do espaço-tempo aí que ele teorizou. Isso. Então, mais ou menos, a timeline aí é essa. Veio esse John Michell, depois veio o Einstein lá em 1915. A partir do Einstein ali, vem vários caras. Veio junto o Carl, né? Carl Schwarzschild, né? Eu não sei falar o nome dele, não, tá? Schwarzschild. É o que dá até o nome de raio de Schwarzschild, que é uma das estruturas ali, que é um raio menor do que tanto e tal, você se transforma no buraco negro. Só que até então, esse nome buraco negro não existia. Os caras falavam nisso. Ah, é uma estrela de grande massa que vai morrer e vai se transformar em alguma coisa ali. O termo mesmo, buraco negro, foi aparecer muitos anos depois. Só em 1967 que o termo buraco negro, na verdade, apareceu. O cara tava dando uma palestra na NASA e ele achou mais fácil para explicar pro pessoal da NASA chamar aquilo ali de buraco negro e ficou. Mas até então não tinha esse nome. O pessoal chamava de estrela negra e tudo mais. E nesse período todo, nesse século... Estrela congelada. congelada, né? Tinha um nome assim também. Também surgiu isso, o termo de estrela congelada. Então, cada um ali que trabalhava, né? Porque aí, a partir das equações do Einstein, veio o Schwarzschild, veio o Chandrasekhar, né? Não sei se é assim que fala, o indiano, que também trabalhou com as equações do Einstein. Tanto que o Observatório Chandra tem esse nome em homenagem a ele. E vieram vários outros pesquisadores. Aí veio o Stephen Hawking, né? Na década de 70, depois. E todos esses caras trabalhando, até então, tudo na teoria. Porque nem a tecnologia não existia, nem pra gente detectar os raios-x e tudo mais, que o pessoal já imaginava que esses objetos até pudessem emitir tudo. Não tinha essa tecnologia, isso aí não existia, tá? Não existia, não tinha a menor ideia disso. Um fato importante em toda a história do buraco negro, que assim, é triste, mas é interessante, é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, pra astronomia, ela foi uma coisa muito importante, porque o pessoal desenvolveu o lance das ondas de rádio. A radioastronomia, ela nasce na Segunda Guerra Mundial. Com radar, né? Isso, então ela nasce ali a radioastronomia. E quando alguns, o Oppenheimer, né, que foi o primeiro, na verdade, foi o principal artigo sobre buraco negro, depois do Einstein, dessa turma toda, foi do Oppenheimer, que era um cara ali contemporâneo ali da Segunda Guerra Mundial, por conta da radioastronomia. A radioastronomia foi muito importante, a Segunda Guerra Mundial teve um papel muito importante em tudo isso. E aí vem vindo todo o desenvolvimento, aí começa a vir o desenvolvimento tecnológico, o pessoal começa a criar pequenos antenas, radiotelescópios e tudo mais, começa a detectar objetos que até então ninguém nem sabia que existia, quasar e coisas assim. Começa a aparecer fonte de rádio que vibra, que alterna, que aparece e desaparece, né? Todo mundo começa a se perguntar o que são essas coisas que a gente não consegue enxergar, né? Exatamente. E aí, quando eles começam a comparar aquilo com as equações que tinham, né? Eles falam, opa, tem alguma coisa aqui que tá levando pro mesmo caminho, entendeu? Vamos nesse caminho aqui. Então, sim, basicamente, a história do buraco negro, uma timeline, assim, rápida, seria isso. Uma coisa importante que o pessoal tem que ter na cabeça é que a gente tava falando lá no começo, buraco negro, ele tem uma classificação, né? Ele tem um buraco negro, ele é classificado de acordo com a massa dele. Então, a gente tem buraco negro de massa estelar, que é quando uma estrela grande, uma estrela que tem 30 vezes a massa do Sol, coisa assim, ela morre, ela consome todo o seu combustível, a estrela morre. Quando a estrela é muito grande, ela se transforma num buraco negro, só que de massa estelar. Tem 30 vezes, 20 vezes a massa do Sol. É um buraco negro relativamente, né, pequeno. Vamos colocar assim, o pequeno que nós estamos falando aqui é com relação à massa, tá? Porque a classificação dele é com isso. Mas a transformação dele em buraco negro se dá pela criação do horizonte de eventos, que é quando a luz não consegue escapar à atração gravitacional? O buraco negro, ele tem algumas estruturas, né? Ele tem o horizonte de eventos, que seria esse baseado lá no cara que eu falei, lá no Schwarzschild e tudo mais. Existe esse... O Schwarzschild é que eu tô falando o nome do cara errado, viu? É Schwarzschild. É isso. Aí, é a criança negra. É isso, em alemão. É o Karl. Eu vou chamar de Karl, que é mais... Schwarzschild. Ele que criou essa ideia de um raio impenetrável. Impenetrável, é isso. Se você entrou lá dentro, você vira espaguete, é isso. Exatamente, foi esse cara que criou. Dado uma massa, quanto que eu tenho que comprimir ela pra ela virar uma singularidade? Isso aí. Isso vale pra qualquer massa. Então, se eu pegar meu copo e amassar, qual é o tamanho que ele tem que ficar pra virar um buraco negro? Então, eu quero justamente usar esses termos todos pra chegar num... unificá-los, no entendimento leigo. Uhum. Primeiro, buraco negro não é um buraco. A popularização desse termo acabou ajudando a criar uma classificação, uma noção errada do que é, na verdade, um buraco negro, né? Foi pra ficção científica e foi muito retratado como um buraco mesmo, no espaço, onde você entra e você vai parar em algum outro lugar, outra dimensão, viaja no tempo, cacete. É, uma visão errada que tem do buraco negro, pra completar o que você tá falando, é que o pessoal acha que o buraco negro é um sorvedor, ele fica ali sugando tudo, entendeu? É um ralo no espaço. Cara, ele tá na dele ali, cara, se você não chegou perto dele, isso, você vive tranquilo. Mas o buraco negro, ele é um ponto de massa, existe matéria ali. Existe. É como se fosse uma porra de um planeta, uma estrela, é isso? Então, não. Não? Nós... Sim ou não? Os astrônomos gostam de chamar de uma região. Uma região, ok. Chama de uma região do espaço-tempo com uma alta concentração de massa. Tá, então peraí. Vamos dizer o seguinte. Quando uma estrela vira um buraco negro, seria ela entrar em colapso sobre a própria gravidade dela, certo? Exatamente. E aí ela começa a comprimir, as coisas começam a se comprimir, até que chegue num ponto que a gente não sabe qual é o tamanho desse ponto. Pode ser um pixel, é isso? Isso. Vamos imaginar um pixel, mas pode ser menor do que um pixel. Uma cabeça de alfinete. Já fiz. Pode ser zero mesmo, igual o Sérgio falou. Então, isso, calma. A cabeça de alfinete, ainda é uma coisa. Ainda é uma fração de uma coisa, né? Que é na nossa imaginação, certo? Se você imaginar, imagina que uma estrela do tamanho do Sol se comprimiu em uma cabeça de alfinete. Você ainda está dizendo que ele é uma coisa. O que você quer dizer é que o buraco negro pode ser zero. É isso. Toda essa matéria não está comprimida em uma cabeça de alfinete, porque essa cabeça de alfinete seria um 0,0001, alguma coisa. Entra o conceito do tudo dos matemáticos, é o tende, né, cara? Ela tende ao infinito, entendeu? Mas admite-se que o que a gente chama de singularidade pode ser esse ponto onde a matéria se concentrou, e esse ponto pode ser muito menor que a cabeça de alfinete, pode ser zero. É isso. Então, é que assim, o que a gente fala que é o buraco negro não é o ponto onde tá tudo. Tá, então, esse ponto onde tá tudo é a singularidade. Isso. Isso aí. É uma das estruturas do buraco negro. Uma das estruturas, isso. A singularidade é o ponto no meio. É o ponto no meio, isso aí. Mesmo, é a coisa que tá no meio. É que nem necessariamente ponto pode ser, mas eu não vou entrar nesse... Exato, pode ser menor do que o ponto, como você disse. Pode ser zero, pode ser infinito, é isso. Não, é que na verdade, existem soluções giratórias de buraco negro, se chama de solução de Kerr, você consegue mostrar que a singularidade é um disco. Então, não necessariamente é um ponto. É a coisa que tá no meio. Que a gente nunca viu, a gente só consegue teorizar, exato. Isso aí. Aí, seguindo a estrutura, a singularidade é o coração da coisa. Seguindo essa estrutura, ela é tão densa, de que nem a luz consegue escapar da sua gravidade, nada consegue escapar da gravidade, e aí essa região onde as coisas que estão em órbita ficam aprisionadas para sempre e vão tender a cair lá dentro da singularidade, essa região onde nada pode escapar, a gente chama de horizonte de eventos, certo? Isso aí. É o Event Horizon, que é um filme de terror, ficção científica muito maneiro. Que tem a ver com o buraco negro, com o Sam Neill. Isso mesmo, isso é uma outra estrutura. Essa é uma outra estrutura, certo? Certo. Em volta dessa estrutura, como ela é muito massiva, você tem tudo ali em volta, né? Massa, gás, planetas, outras estrelas, tudo girando ali ao redor, certo? Super acelerado e super aquecido. Super acelerado e super aquecido. Isso é o que a gente viu na foto. Mais ou menos. Isso é essa estrutura aí, que onde está tudo super acelerado, chama disco de acreção. Aham. Uhum. Então, é o laranjinha que a gente vê na foto? Não, o laranjinha é uma outra cor. A foto, depois a gente pode explicar o que é a foto em si. Uhum. Mas nós estamos falando das estruturas. Então, você tem lá a singularidade, o horizonte de eventos, essa coisa onde a matéria fica acelerada, que a gente chama disco de acreção. Certo. E aí existem buracos negros que têm jatos relativísticos. O caso da M87 tem. Ah, aquele jato pra cima, assim. Aquele jatão, isso, que você vê na imagem do Hubble, é claro, você bate a M87 Hubble, você vai ver um jato ali. Aquele jato que você vê da galáxia, a origem dele é nesse buraco negro. Essa é uma outra estrutura do buraco negro, que é uma grande questão. Os astrônomos, astrofísicos, eles não sabem como que isso aí acontece direito. Eles têm ideia e tal, mas a foto vai servir pra isso também. Essa foto, quem tá no aplicativo, você tá vendo essa foto da M87, né, fotografada pelo Hubble. Esse ponto de luz na foto é a galáxia M87. Isso, a galáxia M87 é uma galáxia diferente do que a gente conhece, né, porque ela não tem braço, não é igual a Via Láctea, ela é uma galáxia que a gente chama elíptica. Ela é bem maior que a Via Láctea e tudo mais, ela é essa mancha de luz, assim, né. E esse jato que sai dela é absurdamente, cara, é assustador o tamanho do jato. Esse Nerdcast podia ser sobre outra coisa também. se você começou a ouvir agora esse Nerdcast, você tá contando. Volta no começo. O tamanho do jato. Do buraco que sai do que vai pro buraco negro, né? Exatamente. O buraco negro popularista aí, que soltou esse jato. Esse jato, sabe-se que ele é uma estrutura de um buraco negro, é isso? Isso, a origem dele tá ali no buraco negro. Exatamente, é uma outra estrutura. Então o buraco negro é isso aí. Mas a gente não vê isso na foto do buraco negro que a gente... Não, por quê? Porque a foto ela é um zoom lá no meio. É um mega zoom, e isso. Esse jato aí, ele tá lá longe já do buraco negro. Tem milhares de anos-luz, né? Isso. O que os astrônomos querem entender é o que acontece entre a foto do buraco negro e o início desse jato. O que tá acontecendo ali pra poder gerar esse jato, que a gente chama de jato relativístico, porque as partículas ali estão em velocidade relativística. Essa meiuca aí é que a gente não sabe o que tá acontecendo. É uma outra grande questão aí que vai ter pra ser respondida. A foto vai ajudar. Tá, mas o anel que a gente vê na foto, qual é a estrutura do buraco negro? A foto do buraco buraco negro, né? Que na verdade, o que a gente tá vendo na foto, na verdade, é a sombra, tá? É a sombra que o buraco negro faz, o que o horizonte de eventos faz no gás que tá super acelerado atrás, como se fosse atrás dele. Tem que ter, o problema é muito difícil explicar, né? Que você tem que ter uma visão. Sem desenhar, fudeu. Sem desenhar, é muito complicado. Ele tá por trás dele. Isso, exatamente. Ali atrás dele você tem um gás super acelerado que tá emitindo fótons. Quando o fóton ele chega perto do buraco negro, o buraco negro tem uma massa muito grande, uma força gravitacional muito grande. Ele desvia, que é uma das previsões do Einstein, que a gente chama de lente gravitacional. Ele distorce a trajetória daquele fóton. E aí a gente começa a receber. Então você tem regiões ali. Por que que tem uma região que tá um pouco mais brilhante que a outra e tal? Você tem região que tem gás, mais gás acumulado do que a outra. Então você tá vendo mais fótons do que tá atrás, tá? Isso aqui que a gente tá vendo é a sombra que o horizonte de eventos projeta na matéria que tá como se fosse atrás do buraco negro. Funciona assim, o buraco negro não deixa a luz escapar. Ele é uma coisa que tem tanta gravidade que nem a luz escapa. Então ele em si é invisível, ele não emite luz. Nada, nada escapa, na onda de rádio, nada, né? A gravidade escapa. Gravidade escapa, verdade. Então o que a gente consegue ver é o que a gravidade que escapa causa. Isso. Então o que que ela causa? Ela causa a lente ao redor, que é distorcer a luz das estrelas ou de tudo que passa por ele. Então, por exemplo, se tem alguma coisa atrás do buraco negro, você vai ver o que tá atrás dele nas bordas dele. Porque ele desvia a luz pra borda. Sim, porque ela desviou. Exatamente. A gente consegue ver estrelas passando perto, sendo atraídas pela gravidade dele. E ele vai atrair as coisas na mesma distância que a matéria que ele engoliu atrairia. Então, uma estrela do tamanho do Sol, se ela virar um buraco negro, por algum processo artificial, porque não tem massa pra virar espontaneamente, ela vai ter a mesma atração gravitacional que o Sol tem. Certo. Só que a gente não falou disso lá atrás. Então, beleza. Você consegue ver essas outras distorções. Ou você tem que ver alguma coisa daqui emitindo luz perto do buraco negro. Por que que escolher o buraco negro da M87? Porque quando um buraco negro daquele tamanho suga uma estrela, uma nuvem de gás ou alguma coisa assim, isso vai descer girando por buraco negro, porque esse é o movimento que tudo faz, né, em órbita. Só que a atração é tão grande, é tanta gravidade, que isso vai girar a velocidades próximas já da velocidade da luz. E essa matéria vai girar com tanta velocidade que ela vai atritar e ela vai brilhar. Então o que a gente vê, pra gente poder ver um buraco negro usando um disco de acreção, é justamente isso. É você ver ele engolindo matéria, fazendo um disco ao redor dele, aquecido, e esse disco aquecido brilhando é o que a gente vai medir. Então tudo que a gente tá vendo ali é o disco de acreção que fica girando ao redor do buraco negro. Então teoricamente, ignorando a distorção que a gravidade faz da luz, você teria que ver um anel ao redor do buraco negro. O que a gente vai ver é esse anel agora distorcido pela gravidade, passando por cima do buraco negro, por baixo dele, do lado dele, porque ele faz essa lente toda com isso. Isso mesmo. Eu fiz um nerdologia sobre o buraco negro e o editor, o Ulisses, perguntou: quanto tempo dura uma estrela sendo engolida? E eu não tinha me perguntado isso. Quanto tempo leva esse processo. Aí eu achei um artigo discutindo que a emissão de luz, ou pelo menos a emissão do que a gente pode medir, vai durar de um mês a um ano, se for uma estrela sendo puxada por um buraco negro. Lugares como o centro da nossa galáxia, que são buracos mais dormentes, eles tendem a engolir mais ou menos uma estrela a cada 1.000 ou 10.000 anos. É um fenômeno bem raro mesmo. Escolheram a M87 justamente porque o buraco de lá é muito ativo ainda e ainda tá engolindo bastante coisa, então tinha mais chance da gente tá vendo um disco de acreção acontecendo. O buraco tá animadinho lá. Uma coisa que acontece, que muita gente se assusta quando fala isso, porque você olha aquela imagem, você tem aquele disco em torno e você tem um negócio preto no meio. Muita gente pensa que todo o negócio preto no meio é o horizonte de eventos. Não é. E não é. O horizonte de eventos, ele é mais ou menos metade daquele disco preto. Tá. Por quê? Como a gente falou, tem várias estruturas em torno de um buraco negro, né? Então você tem a singularidade, você tem o horizonte de eventos, você tem essa área em volta, que é o disco de acreção, e existem outras áreas que são as seguintes. Existe um ponto onde qualquer matéria massiva consegue orbitar em torno do buraco negro. Porque a gente sabe que o horizonte de eventos é aquele ponto que, se eu estiver em cima dele e apontar uma lanterna pra fora, exatamente perpendicular pra fora, a luz não consegue escapar mais dali. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. O horizonte de eventos é perpendicular pra fora. Existe um outro ponto que, se você apontar a luz pra frente, então eu tô em cima do buraco negro e eu tô apontando paralelo ao buraco negro. Eu não tô apontando pra cima, eu tô apontando pra frente. Uhum. Existe um outro ponto que, a partir dali, se você apontar pra frente, a luz vai ficar oscilando, girando em torno dele. Certo. Então, chama de órbita estável interna. Órbita estável interna. Né? É os nomes. Mais ou menos como a gente está aqui em relação ao Sol, né? A luz não foi sugada ainda para dentro dele, mas ela está em uma órbita estável. E ela não vai sair também. É, então naquele ponto, basicamente, se você estivesse naquele ponto, você ia conseguir ver a tua nuca. Se olhar para frente, você via a tua nuca. Porque a luz da tua nuca ia sair, dar a volta no buraco negro e bater no teu olho. Caralho! Entendeu? Então, existe esse ponto. Ele tá mais pra fora do que o horizonte de eventos. É nessa área que ficaria o planeta lá do Interestelar que eles desceram? Não, porque nesse ponto, isso que eu ia falar, existe uma outra área mais pra fora ainda, que nenhuma dessas áreas matéria consegue ficar. Se você botar um pedaço de matéria ali, ela com certeza vai ser puxada pro buraco negro, sem volta. Pense que isso, que é a luz que tá orbitando o buraco negro, que não tem massa. Então é uma gravidade tão insana que até a luz tá presa ali. E existe uma área mais pra fora, que eu esqueci o nome pra variar, que é a área estável onde matéria pode ficar. Ali é o máximo que você pode botar matéria e ela consegue orbitar em torno do buraco negro. Se você botar um pouquinho pra dentro, ela com certeza vai cair pra dentro do buraco negro. Então você tem... de zona de Murphy. Zona de Murphy é um bom nome. Então, o buraco negro, o planeta do Interstellar, ele tem que estar pra fora dessa área, porque senão, se eles entrarem pra dentro, eles com certeza vão cair pra dentro do buraco negro. Então eles têm que estar pra fora dessa área. Aquela área do disco de acreção, ela é toda contida pra fora disso, entendeu? Porque se ela estiver mais pra dentro, a matéria com certeza cai e não tem mais volta. Então o que acontece é, a matéria em torno do disco de acreção. Ela fica ali girando em torno, ela vai se aproximando cada vez mais. Quando ela cruza a área de Murphy aí, o horizonte de Murphy, igual o Atila falou, quando ela cruza daquele ponto, é sem retorno, ela cai pra dentro do buraco negro. Ela vai girar até cair sem nenhuma chance de escapar. Então você tem todas essas áreas aí. Então você percebe que entre o horizonte de eventos e a área que tem matéria, tem uma puta distância que nenhuma matéria massiva pode ficar, só luz. Mas o que a gente vê na foto é o disco de acreção. É o disco de acreção, isso. Só pra eu entender aqui, no, olhando a foto, você tem a singularidade lá, que é um nada no meio. Depois tem o furo da rosquinha preto, que você falou que não é tudo aquilo que é o horizonte de eventos. Horizonte de eventos, que é metade disso. Isso. A metade de a área de, no centro. Depois tem outra área em volta. Depois tem o disco de acreção. Isso. E em volta ainda tem matéria orbitando. Que é o disco de acreção é matéria orbitando. Ah, tá. E qualquer coisa pra fora dele. Mas é qualquer coisa ou são gases só? Ou por exemplo, sei lá, um planeta, estrelas, tem tudo ali orbitando. O negócio é que o que chega ali começa a ficar super acelerado. E aí vai ser destruído e vai virar gás, não vai virar plasma, na verdade, saquei. Né? Não tem como. A parada já é destroçada antes. Isso, aí vira pai e fica ali super acelerado, super aquecido. Então, o Tucano não conseguiria nem ser espaguetificado. É, em buracos negros. Já... Menos mal. Nos supermassivos, não, mas no estelar conseguiria. É, no supermassivo você não é espaguetificado. Para dar um exemplo assim do quanto que o negócio acelera. No centro da nossa galáxia tem o Sagitário A estrela e tem um monte de estrela orbitando ele a distância assim de ano-luz já. Uhum. Ou fração de anos-luz, mas é uma coisa bem grande assim. Fração tipo mil, um milésimo de ano-luz, um dia-luz, eu sei que é bastante coisa. Uma delas, que é a S2, quando passou perto de Sagitário A, quando a parte da órbita dela que é mais próxima, né, ela não faz um círculo bonitinho ao redor de Sagitário A. É como se você estivesse girando um bambolê no dedo, sabe? Tem uma curva mais distante, Sérgio, Caio, eu tô massacrando todos os nomes, tá? É, tem uma curva mais distante, tem uma curva bem mais próxima. Quando a S2 faz essa curva mais próxima, ela é acelerada a 25 milhões de quilômetros por hora. É quase 3% já a velocidade da luz. Então, assim, é uma senhora aceleração ali perto já. É, tanto que o pessoal chama o buraco negro um acelerador de partícula natural, né? Caralho. Um acelerador de partícula natural. Chega nesse estágio aí que as coisas começam a ser relativísticas. Então, começa a funcionar um outro esquema. Isso que é maneiro, porque o que dizem é que na singularidade a gente não sabe como é que a física funciona. Pode ser que ela não funcione de forma alguma como a gente está acostumado a encarar a física, né? Eu quero chegar lá e eu quero botar o Tucano no espaço para ele chegar lá, para ele ser espaguetificado. Valeu, amigão. Qual é a história da espaguetificação, de você ser... Quando você entra no horizonte de eventos, de você ser puxado e se transformar num espaguete? Tudo teórico. Quem propôs isso aí, na verdade, foi o Stephen Hawking, uma turma dele ali, né? E, na verdade, né, o que conta, né, reza a lenda, que foi a maneira como ele explicou pra filha dele, né, o que aconteceria se você chegasse perto de um buraco negro. Da onde que vem isso? De algo que o Attila tava falando ali. Existem certos eventos que os astrônomos conseguiram detectar no universo, que tem um nome horrível, tá? Mas chama efeito efeito de ruptura de maré, que é o quê? Eles conseguiram encontrar determinadas estrelas que chegaram perto, muito perto do buraco negro, perto ali do horizonte de eventos, e eles viram, nada disso, pessoal, eles viram, tá? Os astrônomos não viram. Eles viram gráficos, eles viram espectros disso acontecer e chegaram a essa conclusão, só pra deixar claro, tá? Uhum. E o que que eles chegaram à conclusão? De que quando a estrela chegou ali perto, ela começou a ser esticada, puxada, então ela começou a esticar a estrela como se fosse um espaguete. Uhum. Então começou a esticar a estrela, e aí ela entrou dentro do buraco negro, por conta desse evento que aconteceu. O que o lance da espaguetificação, o que contam, né, é que o Stephen Hawking, pra não falar esses termos todos complicados aí pra filha dele, ele falou, não, quando você chegar perto do buraco negro, você vai ser espaguetificado. Vão, tipo, vai te puxar pela perna e você vai virar um espaguetinho ali, entendeu? É, porque, tipo... É como se, assim, a atração... O seu pé tá numa super força gravitacional... E a sua cabeça ainda não. Exatamente, é isso aí. Então, quanto mais próximo você tá dele, mais influenciado você tá pela super gravidade. E aí, o que ele ia te fazer? Ia te esticar até você virar um espaguete. Isso, ia te esticar. E se ele gira ainda, você ia virar um espaguete mesmo ali dentro, entendeu? É, porque ele ia te girando, te esticando e girando, como se tivesse um garfo gigante envolvendo você. E seu sangue é o molho, né? Horrível. É isso aí. Basicamente é isso. Então não tem como o Matthew McConaughey ficar atrás da estante de livro. Eu sei. Ele virou um espaguete, cara. Não, sei, mas aí é a singularidade. Pode ter qualquer coisa. Mas aí, cabrei. Mas se você virou um espaguete, você morreu, cara. Foi triturado, não? A grande diferença tá no gradiente. É a mesma coisa com a velocidade. Tem problema você tá a 200 por hora e desacelerar até zero? Não necessariamente. Se você fizer isso ao longo de 30 segundos, um minuto, tá ótimo. Se você fizer isso em menos de um segundo... Exato, é. Você vira uma mancha na parede. Entendi. O grande problema é a aceleração e não a velocidade. O buraco negro, a gravidade na singularidade é infinita, mas longe dela não necessariamente. Né? Tem um gradiente até lá. Quanto maior o buraco negro, mais suave é esse gradiente até essa gravidade absurda. É como se estivesse botando uma corda nos seus braços, mas nas suas pernas, e estivesse te puxando devagarzinho, e você ia crescer... Não, você nem necessariamente precisa sentir isso ser tão grave. Então, um buraco negro supermassivo como esse tem no centro de galáxia, como ele é tão massivo, como ele tem uma radiação tão grande, na maior parte disso você nem sente essa atração tão forte da gravidade. Não tem uma diferença tão grande, né? A gravidade é muito grande, mas a diferença da gravidade entre, por exemplo, a sua cabeça e o seu pé, se você estiver caindo com o pé para baixo, não é tão grande. Então, você acelera meio que uniforme até lá perto. Se o buraco negro for muito pequeno, o raio de ação dele também é pequeno, então você tem, vai, imaginar um buraco negro que ele estende a gravidade dele até 100 metros. Então, em 100 metros, a gravidade dele foi de zero para infinito. Então, qualquer distância mínima aí tem muita diferença já para puxar uma ponta ou outra. E tem uma outra coisa que tem que levar em conta, que é se esse buraco negro tá girando ou não. Eu tinha falado lá no começo, né? Quando o buraco negro gira, a singularidade dele vira um disco. Quando ele tá girando, essa diferença de gravidade toda ainda tá sendo contrabalanceada, vai, pela rotação. Então, o Kip Thorne fala no livro do Interestelar que o Gargantua, ele bolou como um buraco negro que tá girando próximo da velocidade da luz. A 98%, 99% da velocidade da luz, que ele tá girando. Então, por conta dessa rotação, a diferença de gravidade que você sentiria caindo nele seria muito menor do que se ele tivesse parado. Por isso que ele não foi desmanchado ali. A gente acabou não falando sobre isso, porque isso é muito complicado. Mas, assim, buracos negros, eles... Existem só três coisas que podem determinar um buraco negro. O buraco negro tem três características diferentes, que é a massa, a velocidade de rotação, que a gente fala que é o spin, e a carga. Então, essa ideia que o pessoal fala, como qualquer buraco negro no universo, ele só é descrito por três características diferentes, o pessoal da física fala que buracos negros não têm cabelo, porque não tem nada que ele possa utilizar para se fazer diferente do outro. É tipo aquela foto, né? Aparece qualquer cara barbudo e branco e careca na internet, o pessoal fala com o Azaghal. Qualquer cara que seja. Então, o pessoal fala que buraco negro é isso. É igual o cara careca barbudo. Todos parecem um com o outro. Então, quando você olha só essas três características, é o que você faz para determinar o buraco negro. Então, a gente falou até agora só dos buracos negros que só tem massa. A gente ignorou carga e ignorou a rotação. Carga a gente meio que pode ignorar, porque buracos negros no universo normal, provavelmente eles não vão ter carga. Qualquer buraco negro estelar, provavelmente, ou uma supermassivo, não vai ter carga. Então, no mundo real, buracos negros ou tem massa, todos têm que ter massa, e tem que ter spin. O spin, ele dá umas características muito bacanas, porque ele cria outras estruturas que a gente não falou, que são mais complexas, que é ergosfera e coisas que não importam agora, mas que eles permitem que o buraco negro tenha regiões onde, mesmo se em determinado lugar ele seja espaguetificado, em outros lugares você não seja. Então, existem situações em buracos negros giratórios que uma pessoa poderia cair dentro do buraco negro, chegar até a singularidade no centro, e durante todo o trajeto ela vai sentir a gravidade da força da Terra, no máximo, assim, sabe? E o Kip Thorne, no Interstellar, os caras foram tão precisos cientificamente que ele calculou qual que seria a solução para que o Matt McConaughey caísse para dentro sem morrer. Caraca! É, espaguetificação não necessariamente precisa acontecer, ela depende da massa e do spin do buraco negro. E do ponto que você... Pra vocês saberem, o da M87, ele é um buraco negro de Kelly, ele tem rotação, tá? O sem rotação é o do Cal lá, que aí você fala o sobrenome. Schwarzschild. Mas todo buraco negro no mundo real tem rotação. Buracos negros do Schwarzschild, eles devem ser raríssimos no universo. Já que a maior parte deles vão ser o do Kerr. Tem rotação em massa. Isso aí que o Caio tá falando é muito legal, pessoal, pelo seguinte. O que que acontece? Qualquer um de nós aqui pode pegar as equações lá do Einstein, resolver ela de um jeito e inventar o seu buraco negro, entendeu? Não, cara. Pode ter. Você tá me superestimando, cara. Você está me superestimando. O que que acontece? Regra de três eu faço. Se você pegar as tabelas de classificação de buraco negro, cara, tem buraco negro do Kerr, não sei quem, do Carl, não sei quem. Pode ter o do Caio, do Átila e do Alexandre, pode ter, entendeu? Porque, na verdade, são teoricamente, né, Caio? Teoricamente pode existir, né? Teoricamente tá ali, você resolveu ali, cara, tá aqui meu buraco negro, tá aqui, ó, bonitinho. Tem carga, tem rotação, ou não tem carga e tem rotação, ou não tem nenhum dos dois, e aí o cara vai resolvendo. Isso aí é uma coisa muito interessante por conta dele ter nascido tudo, né, tudo isso aí ter nascido dessa parte teórica aí que a gente diz. We have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Por que que a foto prova que ele estava certo mais uma vez? Por conta das equações que foram usadas para reconstruir a imagem, os modelos, eles fizeram baseado nas equações da relatividade. Reconstruíram direitinho. Então, o que que as pessoas faziam? Eles falavam, aquele buraco negro tá naquele lugar. Então, a gente vai ver o disco dele de tal ângulo. Então, se ele tiver um buraco negro, a gente pode resolver todas as equações e a gente vai ver essa imagem aqui. E a gente pode até colocar nas imagens aqui uma comparação da simulação computacional, ou seja, a gente só tá resolvendo sem olhar pro céu. É legal pra caramba essa imagem. E você colocar a imagem que a gente captou do lado, lado a lado. E é assustador. São iguais. Impressiona, cara, isso aí é impressionante mesmo. Tem uma predição? Tem uma predição. Você pode pegar só as equações do Einstein, cara, e simular, entendeu? E aí você pega e tem esse GIF, é um GIF, não é, Caio? Eu acho, né, que o pessoal fez. É uma imagem só, que é lado a lado. Eu já vi um GIF que mostra, assim, que eles vão tirando a imagem do modelo, que você vê que é perfeito, cara, é um negócio perfeito. A previsão é impressionante o que fez. E sabe uma outra coisa, porque que o Einstein estava certo, se perguntou? Sabe o lance da lente lá que a gente tava falando, que o fóton vem e é desviado e tudo mais? Uhum. Os caras calcularam só com as equações do Einstein. Foram lá e calcularam, bonitinho. Opa, falou assim, o desvio aqui tem que ser de tantos por cento, a lente gravitacional, tem o cálculo lá que você faz. Na hora que eles mediram, deu exatamente o que era pra dar. Ou seja, o cara tá certo mesmo, não tem papo. E podia não ter dado, né? Podia ser o ter caso dado. Que nessa condição, nesse estado, tava errado. Exatamente. Não ia ter nenhum prejuízo, assim. Por isso que a gente fala, né, que o pessoal fala, a relatividade, ela vai sendo posta à prova, né? Então o pessoal, isso aqui é uma das provas de que a relatividade tá correta. Ó, só de sacanagem, eu coloquei aqui no chat pra vocês a imagem que tem. A foto original, o modelo puro e o modelo com a resolução borrada que a gente tem do telescópio. E compara os três aí que vocês vão ver. Isso mesmo. É isso aí mesmo. Porque, né, eu vou pegar um caso à parte, assim. Foram criar uma rede neural pra reconhecer imagens, ela entrava no Google, procurava o termo e tentava reconhecer o que tinha em comum em todas aquelas imagens para aprender que aquilo era alguma coisa. Então ela entra e procura gato, e aí ela tenta ver o que, toda foto que aparece quando você procura por gato tem em comum, para falar que aquilo é um gato. Quando eles fizeram isso com o Altere, a rede neural reconstruiu o Altere com a mão junto. Tinha um braço segurando o halteri. Porque pro computador, que nunca viu nada, o braço também tava sempre junto do halteri. Como que você sabe o que que é uma coisa e o que que é outra? Você tem que saber o que você tá procurando. A mesma coisa é o buraco negro. Se a gente vai fazer uma reconstrução de imagem tão complicada, com 5 petabytes de dados e com Deus e o mundo medido ali, como que você sabe o que você espera que seja reconstruído? Como é que você sabe que se apontou pro lugar certo? Você tem que simular antes o que você vai ver para ver se os dados estão indo naquela direção ou não, né? Exatamente isso. Esse que foi o trabalho deles, na verdade, né, cara? A trabalheira que eles tiveram foi essa aí, 2 anos, né? É como a onda gravitacional, né? Antes do pessoal medir a onda gravitacional, já tinham simulado que condições que iam gerar ondas. Não virar e falar, putz, eu medi a onda aqui, a vibração no meu espelho, captei uma onda gravitacional. E no fim era um caminhão passando na rua, né? Você tem que ter uma simulação aqui. De verdade, de verdade. Isso aconteceu mesmo. Tem vários lá caminhões. Então você tem que ter uma simulação que te diz o que que... Já é um negócio tão refinado, tão delicado, com tanta interferência, que você tem que saber o que que é barulho e o que que é sinal. Exatamente isso. É análise de sinal que a gente chama. Essa ideia de que na singularidade a gente não consegue saber o que que acontece porque não temos como medir, é um conceito de física tão absurdo, dessa a quantidade máxima tendendo ao infinito num ponto minúsculo e tal, não sei o quê. A gente pode mandar o Tucano pra um pra ver se dá pra medir alguma coisa ali, se fizer interestelar. Aí que é, nessa fronteira entre conhecido e o desconhecido, é que a nossa imaginação preenche, né, com muita coisa, e aí a gente inventa histórias e tal, e aí cria teorias de que tudo pode acontecer. Mas eu sempre fico na dúvida, é o seguinte, porque tudo não vai, como ninguém sabe como é que a física funciona, você pode voltar no tempo, cacete, mas assim, antes de você esticar essa noção ao fantástico como esse, eu sempre fiquei imaginando que, porra, se você vai ser esmagado num ponto único de massa infinita, sei lá, você vai virar uma pasta, você vai ser esmagado. Isso é uma associação que a gente tem pelo que a gente conhece. Mas não é isso, não é basicamente isso? As coisas não estão sendo esmagadas lá? Essa ideia de que a física funciona diferente não é simplesmente uma carta branca pra gente querer viajar demais e ter que, tipo assim, fugir do óbvio? Não, então, é que as pessoas, o que muita gente fala é que não é que a gente pode fugir do óbvio, mas cientistas mais, digamos, puristas, não vou dizer conservadores, mas puristas, eles falam que como a gente não consegue observar nada que tem lá dentro, nenhum experimento pode ser feito lá dentro. Qualquer coisa possível. Não importa. Tipo, não importa. Pode ser que lá dentro tenha elefantes rosas dançantes. A gente não pode medir. Caralho. Pode ter a delírio. É o delírio café. Delírio café. Pode ser o maior delírio café do universo lá dentro. Como a gente não pode medir e nada que acontece, pra ciência que a gente tem, tanto faz. Por isso que não importa. Então é por isso que as pessoas falam: pode ser que a física funcione ou pode ser que não funcione. Tanto faz. Porque nada que a gente pode prever, a gente pode medir o que tá lá dentro. Então, o resto é tudo extrapolação, viagem, não é? Não é pura viagem. Não tem nenhuma ligação. Ah, não. O cientista pode dizer: ah, é possível que seja um delírio no café com 3 trilhões de cervejas, porque eu não tenho como provar. Olha que tá valendo até virar espaguete, cara. Tá contando uma história pra tentar ver se você se enfia lá, entendeu? Então, mas tipo assim, só porque o cientista diz, eu não tenho como dizer que é impossível, não quer dizer que é uma noção muito absurda. Exato, é, isso. Você tá viajando, e aí você tá querendo usar o respaldo do cientista que diz assim, eu não posso dizer que não pode, pra dizer que é possível. Não é, porra, cara. A singularidade é tipo o fest na China, né? Você não sabe o que tem lá dentro, e o que pode acontecer. E se você for lá perto, você fica preso lá, você, né? Fica preso. Achamos uma singularidade. We have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. É isso, né? Então, pra física séria, não importa. Não é que você vai viajar no tempo, que você vai ver seus avós que morreram, ou que você vai entrar atrás da sua estante de livros. Tem gente que fala que é um portal pra um outro ponto do universo. Aí, tudo isso aí tá valendo, entendeu? Até a estante de livros. O que diz a cientologia sobre isso? O que diz o coach quântico, né? É, o coach quântico. É o lugar onde você pode reprogramar seu DNA para o sucesso. Olha aí. Ai, ai. Mas a gente chegou mais próximo de alguma outra conclusão sobre buracos negros ou simplesmente foi uma confirmação de alguns modelos que a gente tinha? Primeiro foi confirmar, né, essa parte toda da relatividade, que igual eu falei, ela é sempre colocada à prova aí por as pessoas dos mais diferentes níveis. Você pode conhecer, né, no domínio da relatividade. Fora isso, ela tem esse efeito de lente gravitacional, que é uma coisa importante também. E tava lendo hoje, tem uma medida que foi feita junto, tá? E ainda não foi publicada, mas deve ser publicada em poucas semanas aí, que é com respeito feito ao tal do jato aí que a gente tava falando, entendeu? Porque... O jorro, vamos chamar de jorro. Isso, isso mesmo. Por quê? De raio-x. Eles mediram um negócio aí, depois que o pessoal quiser explicar, ó, é o jato e é uma outra propriedade importante do buraco negro que a gente falou, que é o campo magnético, né? O campo magnético dele deve ser um negócio imenso. Ninguém falou nada nesse momento porque os dados já foram medidos, estão terminando de ser processado para ser publicado. Eles mediram a polarização dessa luz toda, dessa coisa toda que a gente tá vendo, desse anel aí ao redor, eles mediram a polarização da luz. E com a polarização da luz, que é como a luz ali viaja de maneira diferente, dependendo da direção, eles vão ter uma ideia do campo magnético do buraco negro, que também é uma grande dúvida dos astrônomos, entendeu? Porque eles acreditam que é esse campo magnético intenso que deu origem ao tal do jorro, ao tal do jato. Uhum. Então, isso é uma coisa aí que ainda precisa, deve ser o próximo grande anúncio que eles devem fazer, vai ser com relação ao campo magnético dos buracos negros. E o próximo depois disso, que talvez vai ser uma coisa muito legal, daí é a foto do Sagitário A, porque eles não só fotografaram o M87, mas eles também fotografaram o Sagitário A, que é o buraco negro no centro da nossa galáxia, então ela tá bem mais próximo. Então, ao invés de estar 55 milhões de anos-luz, ela tá 70 mil anos-luz. 26 mil. É 26. Caralho, aqui do lado. Na cozinha ali, né? Então, ali... Só que essa distância, né? Aí tem que explicar, né, Caio? E isso que é o problema, né? É tá tão perto, é que todo esse processamento aí que eles fizeram demora muito mais. Mas a gente vai conseguir uma resolução maior. Foco? Foco? Teremos foco? Foco. Vamos dar foco. Estão entrando em contato com a Xiaomi já pra poder fazer uns updates lá. A Huawei, né? Que lançou aquele celular com 50 vezes de ampliação. É, isso mesmo. Isso aí foi meio que uma digamos assim, entre muitas aspas, decepção, né? Porque no dia lá do anúncio eles não mostraram Sagitários à estrela. Mas, quem já acompanhava esse papo aí um pouco antes, já havia os rumores, igual os Vingadores, né? Cheio de vazamento, né? Já tinha o vazamento de que os resultados seriam apresentados da M87. Porque, pelo fato de estar mais distante e ter coisas mais interessantes, né? Ter o tal do jato aí, coisa e tal, eles focaram em processar mais rapidamente o dado da M87. O Sagitários à estrela, ele tá mais perto. As variações que acontecem ali nele são muito rápidas, são muitas variações, e essas variações todas têm que ser levadas em consideração nos algoritmos, aí nos programas que eles estão fazendo para processar o dado. Por estar mais perto, o pessoal pode pensar que é mais fácil, né? Ah, tá mais perto, vamos processar que não. Tá mais perto, tem muito mais coisa ali que tem que ser levada em consideração e deve demorar mais algum tempinho aí, mas igual o Caio falou, é uma coisa que a gente tá esperando mesmo, dos Sagitários. Como é que você vai afetar o mapa astral da galera, né? Vai ter que pôr a fotinho dele ali agora, né? Desenhar o mapa astral. Se a influência for gravitacional, é bem grande. Isso mesmo. E uma outra coisa pro pessoal que fica aí chilicando por causa da foto tá fora de foco, eles já falaram que eles já querem colocar outros radiotelescópios, entendeu? Porque o que acontece lá, quando a gente tava explicando, né? A gente tem radiotelescópios que estão muito distante também. Isso aí ajuda também pra imagem sair daquele jeito, na hora de reconstruir e tudo mais. Então eles querem colocar mais radiotelescópios no meio desse array que eles montaram, né? Dessa rede aí que eles montaram. Uhum. Isso aí vai ajudar a melhorar a imagem, deixar ela mais focada, que o pessoal tá falando. E os próprios radiotelescópios que já participaram do EHT, eles vão sofrer atualização. Esses equipamentos vão sendo atualizados, né? No decorrer dos anos. E isso aí também pode ajudar bastante a melhorar a imagem. O que eu tava lendo é que eles querem fazer uma coisa muito legal. Eles querem fazer um negócio meio quase que... Não vai dar pra ser em tempo real, tá? Mas é como se fosse um fluxo direto de trabalho. Ou seja, os radiotelescópios adquirem os dados, os algoritmos estão basicamente prontos, né? Os algoritmos que eles fizeram aí, uhum. Vai ter que ter um ajuste aqui e outro ali, mas o grosso tá feito. Então aqueles dados entram no algoritmo e você já vai saindo com a imagem ali. Então eles pretendem em meados de 2020, olha que legal isso, não observar duas ou três galáxias, eles querem observar centenas de galáxias. E aí nós vamos ter muitas fotos de buraco negro. Olha aí, que excelente. Ah, e só, a gente não falou qual é a ampliação da foto, né? O quanto que... a imagem tá borrada, mas qual o tanto de ampliação que a gente conseguiu com esses telescópios todos pra poder enxergar aquilo, né? Caio, tá respirando no microfone. Oh, desculpa, é que eu fui pegar minha janta que chegou. Ah, quebrou. Porra! Quebrou. singularidade aí, ó. Então, uma coisa... A gravidade é foda, né? Essa gravidade... Provando que a gravidade existe ao vivo. Então, uma coisa que a gente pode pensar é fazer a ficção científica do negócio agora, né? Como é que a gente pode ir agora aí pra maiores distâncias? Porque a gente já tá usando a Terra inteira. O que a gente pode fazer agora? Tem um da Rússia, né? Que é o rádio Astron, que chama SPECTR. Só que ele deu problema, né? Mas eles já têm essa ideia de fazer radioastronomia do espaço. E aí você vai aumentando o seu telescópio ali. É, então, porque você pode imaginar. Você pode colocar um na Lua, outro na Terra, e você vai ter agora um radiotelescópio que vai ter 300 mil quilômetros de espelho. Isso aí. Essa é a ideia mesmo. Essa é a ideia. Mas colocar em órbitas distantes e tudo mais, você aumentar isso aí. Caraca, hein? Essa ideia aí que o Caio falou, isso aí já existe, tá? Já é um negócio pensado por eles de como aumentar o nosso espelho, né? Vamos colocar assim, entre aspas, né? Não é um espelho, mas como aumentar o nosso telescópio? Usar o espaço agora. Então, colocar um em tal lugar. Aí você pode, quer viajar na ficção? Vamos colocar um em Marte, um na Lua e um na Terra aí, ó. Já vai ter um espelho de milhões de quilômetros. E... Liga pra Elon Musk aí. É, aí, ó. Em vez de mandar o ser humano pra Marte, manda um radiotelescópio pra Marte, Elon Musk. Muito mais legal, cara. Quando a gente vai conseguir usar o sol como lente? É, aí é uma boa coisa, né? Seria uma boa. Existem, acho que, estudos de física teórica com isso aí, entendeu? De usar o sol como uma lente, né? Pra poder meio que aproximar as coisas e a gente poder trabalhar com isso também. Tem isso também. E esse negócio aí, a gente acha que é muita ficção, mas já existem estudos de colocar radiotelescópios no lado oculto da Lua. Existem estudos sérios sobre isso, de colocar radiotelescópio no lado oculto da Lua, porque aí você estaria protegido ali de certas interferências e o seu sinal seria muito melhor. E adivinha quem quer fazer isso? A China. Os Transformers. Mas os chineses não pousaram uma sonda no lado escuro da Lua agora, recentemente? Pousaram a Chang'e 4, e se você olhar a foto da Chang'e 4, ela tem três antenas, bem grandonas assim, uma pra cima e duas pro lado. Aquilo ali é um protótipo de um radiotelescópio que o chinês mandou pra Lua, já pra fazer alguns primeiros testes, porque a ideia deles é colocar um radiotelescópio no lado oculto da Lua. Ah. Por que que isso vai ser bom? Pra fazer, começar a criar essa rede muito maior. E aí você pode usar esse radiotelescópio da Lua para adquirir parte dos dados também. Você ajuda ali. Quanto mais dados tiver, melhor. O básico é esse, né? Quanto mais dados você adquirir, melhor. Uhum. E se esse dado ainda estiver protegido lá no lado oculto da Lua, essas interferências, esses erros aí, todos que a gente comentou aqui, já seriam bem reduzidos. E aí você teria um dado, talvez, até melhor para fazer isso. Então, a Chang'e 4, qualquer um pode bater aí, você vai ver a fotinho dela pousada, você vai ver que ela tem três varonas, assim, uma para cima e duas pro lado. Aquilo ali é um protótipo de um experimento de radiotelescópio na Lua. Olha aí, o problema é você mandar a gente pra trabalhar lá, que o nego não tá querendo ir na não China lá no... No Fest ninguém vai. Mas é pra isso. Eu vou mais pra Lua do que pra China. Ok, can you leave it the concierge, please? I'm in the middle of a meeting now. Yes, please. Okay, thank you. I am on the two light on. Peraí, agora eu quero perguntar. Two. Yes. Okay, thank you. Bye. Agora conta pra gente que. Eu não mutei essa porra? Não. O que que você pediu aí, Caio? O que que você pediu aí? Desculpa, as minhas roupas, que eu mando minhas camisas lavar na lavanderia, desculpa. Sim. Esqueci de mutar. Eu achei que eu tivesse mutado. Desculpa, agora, gente. Agora todo mundo ouviu. Quando chegar minha janta, eu lembro de mutar, pode deixar. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.